Cavaleiro Kong mandou essa letra irada que eu vou estragar agora. Atenção, Krasenek. Ao top de 4 já vai. Já vai. Gosto de jogos, é baixo, frente, soco, ponto, como eu gosto de jogos. É um podcast bem mais que muito bom, eu gosto de jogos. O Willapson, cara, muito foda, eu gosto de jogos. E é o ninja inimigo quem manda nessa jossa. Gosto de jogos. O mestre Splinter é um cara normal, eu gosto de jogos. E o Senhor da Eternidade toca até berimbau, eu gosto de jogos. A Pepsi e a Debs são muito boas de briga, eu gosto de jogos. E onde é que se enfiou a ninja inimiga, eu gosto de jogos. Rato fodão é imortal demais, eu gosto de jogos. E os ouvintes da justiça são muito leais, eu gosto de jogos. O Solid é um jogador mais masoquista, eu gosto de jogos. Foi mal, não dá pra completar a lista, eu gosto de jogos. Finalmente é sexta-feira, chegou o momento, eu gosto de jogos. Agora é o podcast que tá sendo. É isso aí, ficou bom, mas eu não sei gritar, manda ver pra caralho. Ficou bom. Isso aí! Nessa semana estamos reunidos aqui para voltar com aquelas histórias loucas, bizarras e inesquecíveis, crônicas da puta que te pariu! Pra quem não sabe, tá dando mole, eu sou o Ninja Inimigo e essa semana aqui com a gente tem o Ilaps. Era só mais um Silva que a estrela não brilha. O Clerazos! Mas eu só quero é ser feliz, entrar na Lan House que eu escolhi, é, e poder me orgulhar do headshot que eu dei e falar o que era sniper. Mas era médico. Nossa senhora! Acho ótimo. Jesus Cristo. Parabéns, cara. Aduado. Aduado, ele sabe rimar. O mod! Cara, era incrível, né? Você alugava um jogo de 64, você tinha que dar R$3,90 a mais pra alugar o cartucho de expansão e você achava aquele lugar maravilhoso. Puta que pariu. O Pombo! Pá, Game Edição Cristóvão, rapaz, Reduto da Jogatina de Raiz, Game Moleque, rapaz, hoje tá de alegria. Pô, coisa linda. A minha ficha era 20 centavos, né? Pô, 20 centavos. O Juninho! Agora é 25. Na cidade que eu moro, durante 3 anos, toda Lan House chamava Dragon. Não, e se fosse locador, era Dragon Games. Cara, só fazer um paralelo. Aqui em Santos tem uma Lan House chamada Lion of Judá. Tem Bible Games instalado? Eu tenho uma foto disso, eu vou mostrar pra vocês. Mas assim, outdoor, tá ligado? O cara foi no Google, leão.jpg, aí, tipo, leão genérico, assim, do Discovery Channel, saca? Aí o cara pegou a ferramenta pincel do Paint e pegou o verde e colocou duas bolas verdes no olho do leão de Judá, tá ligado? Uma em cada olho, assim, era tipo como se o olho, sei lá, cara, eu não... Como se o leão tivesse nas drogas. Foda-se. E o LK6? Porra, agora eu já falei. Bom, locadora de verdade pra mim é aquela que tem três tipos de jogo: lançamento, série ouro e série prata. Ouro e prata, é isso mesmo. E é isso aí! Nessa semana nós vamos retornar aos lugares mágicos e bizarros da nossa infância. Vamos tentar relembrar as histórias que mais marcaram nossa, sei lá, infância no planeta de diversão e descobrir que porra é essa que fazemos. Tudo isso muito mais depois dos e-mails. E-mails! da Suzana Vieira, que era aqui em Caxias, que a mulher morava em Caxias, era rica pra caralho. Sério? Não lembro quem era. Não lembro, era uma tia Suzana Vieira, que era, no, que era na Baixada. Ixi, não era aquele mercadão onde tinha o Tony Ramos também, não? Talvez, eu não lembro. Eu só lembro da Suzana Vieira. Se for, é a próxima vítima. Não, não, não é tão velha não assim, é. Não. Não é, tão... não é de 95, não, a novela. Eita porra. Próxima vítima foi antes do Rei do Gado? Não foi a logo antes do Rei do Gado? Boa pergunta. Vou buscar respostas pra isso. Na Wikipédia tem tipo um artigo novelas das oito. Aí tem lá, próxima vítima, precedido por Fera Ferida, sucedido por Rei do Gado. Cara, se for Fera Ferida, tu é muito mestre. Pera aí. Não, não, não devia ser Fera Ferida, não. Mas foi por ali. Foi, pera aí. Próxima vítima, 95. A próxima... Renascer, Pátria Minha. Ah, era Fera Ferida, foi logo antes, ó. Aí, antes de Pátria Minha, foi Fera Ferida. Esse Pátria Minha não vai ter de novo agora? Não. Então eu tô maluco. Pô, cara, o que vai voltar é Renascer. Ah, é? Aí depois o próximo vítima também não foi Rei do Gado, foi Explode Coração. Pô, Rei do Gado foi 97 só. Não, que tá reprisando no vídeo show. Ah, entendi. Ah, porque teve Fim do Mundo nesse meio. Caralho, Fim do Mundo foi antes de Rei do Gado, cara? Foi, mas é porque ela é mega... Não, era uma... Por exemplo, que Rei do Gado atrasou. Porto dos Milagres era o Pescador Parrudo. Sede? É do Jorge Amado essa porra. Clone, tenta dos acho... milagres com Marmota, eu acho. O Clone, eu acho que foi a que fez mais sucesso até agora, essa de agora, da Avenida Brasil. Dos 2000, né? É. Aí, 2000, é. Depois do Clone, acho que a que mais fez sucesso já foi esse Caminho das Índias. E agora o Avenida Brasil. Cara, um dia a gente tem que gravar um podcast sobre novela, assim, pra novela dos anos 90. Como o Bastante Soco não tem espaço pra isso, eu já tô contatando aqui a galera do podcast de Tanguinha, intimando-os a fazer um podcast sobre novela das oito. Ah, eu e o Arara gravamos com eles. Gravamos, fiquei sabendo que eu fui xingado, inclusive, mas tudo bem, eu tô aqui pra isso. Não, não é que a gente foi xingado, eu falei assim, vocês podem zoar o Ilapso, que ele fez Death Note. Não, mas eu me sinto mal com isso, é verdade. Eu me sinto muito mal. E essa é a leitura de e-mails do Eu Gosto de Jogos. Cara, sempre que eu vejo um maluco com camisa, aqueles malucos assim, com cor de índio, cabelo tentando deixar crescer pra ser meio revoltado, metaleiro, assim, pleno 2012, caralho, com a camisa preta de Death Note, eu paro e penso, caralho, cara, bem ou mal eu participei dessa merda, assim. Eu me sinto meio mal, assim. E agora saiu o 20th Century Boys pra Panini. Eu sei lá, eu quero que fique famoso, mas não quero que vire modinha, assim, porque aí, cara, que merda, é meio triste isso. E é o meu favorito. Esse é o meu favorito mesmo, é o melhor de todos, assim. Mas beleza, são laços do ofício, né? Por isso pra mim é o segundo melhor trampo do Urasawa, que o primeiro é Pluto, né? Pluto eu não terminei de ler ainda, mas eu acho o Century Boys muito bom, assim. Também não terminei de ler Monster ainda, tô esperando... É superior, cara, é superior. É, assim. Não, melhor Pluto do que a maioria que os mangakas estão fazendo. Só antes de dar um recado, tem um vídeo lá no canal do Ludobardo, né, o Vagrant Bard, e a gente colocou no Facebook, então a galera já está ciente, mas quem ouviu esse podcast atrasado, enfim, passou. Essa semana, dia 20 de outubro, um sábado, vai ter aqui no Rio de Janeiro o Video Games Live. Ela tem ingresso, pelo que eu sei, porque eu comprei hoje. E nós, alguns de nós estaremos lá. Estarão lá o Ludobardo, né? O próprio, o Killer Asus estará lá, Nis Inimigo estará lá, e a nossa amiguinha Raenis estará fechando uma mesa com eles. E eu tô numa outra mesa com a minha senhora. Então, vai lá na mesa 1105, que é a mesa do Ludobardo, do Killer Asus e do Nis Inimigo, e dá um pescotapa na pessoa mais careca que tiver na mesa, por acaso do Nis Inimigo. Verdade. Eu tô na mesa 1117, mas é meio longe, assim. Então, passa lá, dá um oi. E se você estiver longe e quiser dar um alô pra gente, grita Black Onyx. Grita Black Onyx bem alto, assim, a qualquer hora que a gente vai ouvir, assim. Vai ser legal. Se alguém fizer isso, cara, eu vou ficar muito feliz. Black Onyx vai ser do caralho, seu nome. Black Onyx! Tá, vou te pedir, por favor, pra começar lendo. Temos primeiro uns comentários aí interessantes que estavam lá na postagem. Deixa eu pedir pra ler o primeiro do Sr. Sapulha, referente ao episódio, ao último episódio sobre God of War. Sapulha himself disse: senti falta do Comandante Cobra pra dizer umas verdades sobre esse jogo. Ih, caralho! E o Comandante Cobra odeia God of War como ele odeia quase tudo, né? Mas aí ele tem tantos bons no God of War. God of War tem uma série de defeitos, né? Nós comentamos alguns, né? É normal, todo mundo tem, ninguém é perfeito. Né? O Canibal reclama que a gente nem citou o Betrayal, que é o 2Dzinho de... É do celular, né? Ah, que eu nunca joguei, então realmente... Cara, tem um brother meu que jogou todos, ele reclamou que a gente não chamou ele, mas ele não gosta de fazer podcast, então... Ah, eu não sabia. Qual deles é? Alguém conhece? Ah, é um cara que... É um amigo meu que desenha. Acho que eu já falei sobre ele. Ah, não lembro, não me recordo. Então você é amigo do Dai que desenha, desculpa, cara, não sabia. Mas se você desenha, pode mandar um desenho pra gente, não reclama não. Não, o nome dele é Sérgio. Ah, eu vou pedir pra ele desenhar a galera. Dá aula ele? Hã? Dá aula aí, BH não. Não é que ele dá aula, é que ele é... Ele ilustrador profissional agora, desenhar outras putaria aí, aceita commissions. Se você quer fazer uma putaria foda no papel ou digital, chama o cara, joga um dinheiro nele. Porque todos esses desenhistas brasileiros aí de BH dão aula, cara. É incrível, assim. Todos eles trabalham pra Marvel e dão aula. Ou pra DC. É que ele não gosta. É, no caso do... Ele gosta de fazer putaria, literalmente isso. Entendi. Faz sentido, faz sentido. Deixa eu ver, eu leio o próximo agora? Sim, por favor. O Rodrigo... peraí, nós podemos falar o nome desse cara? Pode falar. Tá. Rodrigo, não tem sobrenome também. Caraca! Muito bom podcast de vocês, galera. Juro que eu não lembro como eu cheguei aqui, mas enfim, dois pontos. Aqui estou. Também tem um podcast... Ih, cachim! O Game Bang. Se vocês tiverem sem nada pra fazer aí, entre uma punheta e outra, dê uma olhada lá, que é esse, menino. Aqui na soma de respeito, faço falando em punheta, né? Um salve aí pra moça que fazia Emanuele, morreu aí, com câncer na garganta, né? Céu, que é fiado. Eu nunca vi nenhum Emanuele, cara. Juro pra você, mas eu, enfim, respeito, né? Porque ela cara, o primeiro é de qualidade, viu? Eu não vou mentir, não. O primeiro é de qualidade? É porque eu realmente. É um filme bem feito. É porque quando eu tinha 12, 13 anos assim, eu dormia muito cedo, cara. Dormia 10 horas da noite, assim. Por exemplo, se eu não gravasse Dragon Ball Z 6:30, fudeu, cara. Porque, caralho, meia-noite e meia pra mim era infinito de tarde, assim. Eu realmente não aguentava ficar acordado. E quinta-feira eu chegava na escola e perguntava pra galera, pra molecada qual tinha sido o resultado do jogo. Porque eu nunca ficava acordado pra ver. É bizarro, assim. Apesar que meia-noite e meia eu tava apagado. E hoje em dia é uma merda, minha vida. O Game Bang é um site que tem um layout muito bonito, né? Também, comparado com o Bastante Soco, o que não é bonito, né? Assim, porra. Eu até gosto do nosso. Não, eu acho horroroso. Ele só tá meio datado. Pô, tá datado assim, 1998, né? Nesse nível. Mas o Game Bang é legal, assim. Eu confesso que eu nunca ouvi o podcast, mas eu vou ouvir, eu escolhi pra ouvir o de filmes que mereciam games, porque é o que a gente faz de vez em quando. Eu quero ver se tem algum filme que a gente já tenha feito e ver se a ideia de jogo é diferente, etc. Eu acho isso legal, assim. Eu também vou atrás desse agora que você falou. E tem já tá no episódio 43, então tem bastante coisa pra ver, mais um podcast aí pra galera ver, ouvir e comentar ou passar a ouvir no ônibus, etc. Então façam. Então aqui o primeiro e-mail, que na verdade não foi e-mail, foi um comentário também, que é um comentário meio longo que o Grum Van Dijk colocou lá no site. Grum Van Pinto, mas é um comentário assim muito bom e acho que vale a pena, vale muito a pena a gente olhar. Fala que o podcast foi bom, assim que os aspectos do jogo foram bem discutidos. Só tenho um detalhe a acrescentar que não me agradou. A saga de Kratos é movida pela vontade de vingança do nosso herói contra os deuses, aristocratas que controlam o mundo. Mas a forma como foi tratada, parece que o negão branco só queria botar a culpa em alguém pra não aceitar seus próprios erros. Sim, isso tem um fundo de verdade, mas obras como esta, Cólera de Assura e Superman Red Son, qual é o nome aqui no Brasil, Daigo? Ai, puta que pariu. Entre a Foice e o Martelo. Excelente nome, assim. Parabéns ao JP, se foi ele. Entre a Foice e o Martelo, deve ter sido, né? Sempre ele. Trabalham com a essência do livre-arbítrio. Ao olhar profundamente nas narrativas, vê-se que o herói em questão luta, por qualquer que seja seu motivo, pela liberdade dos seres humanos, que são usados como instrumentos para A. Gerar energia/força para as criaturas divinas e para ele mesmo, né? E B. Meros animais de estimação, como é tratado em Entre a Foice e o Martelo. Em qualquer um dos casos, a interdependência dos deuses com os humanos nos transforma em meros coadjuvantes, para que os deuses possam gozar da vida de reis com naves espaciais, palácios, peitos, senhos infinitos e poderes cósmicos fenomenais. Conclusão e resumo, dos pontos. O livre-arbítrio supera deuses pirocudos. Realmente excelente a analogia dele, porque... Mas sei lá, cara, eu não vejo o Superman assim, não. Né? O Entra Foi Seu Martelo, eu confesso que não sei se passa por aí, assim, pelo menos na minha visão, mas o Astro's Wrath já é mais ou menos, pende um pouco pra esse lado, talvez, né? Já fez muita cagada, tá tentando ali uma redenção. As epopeias, as odes gregas, né, as histórias dos heróis gregos são, em geral, passam por aí, né? Os heróis, no caso, gregos, têm essa vantagem que eles não são perfeitos, né? Eles fazem muita merda, inclusive, né? Tem um dos argonautas, que eu não lembro qual é, que ele era argonauta porque ele estuprou não sei quem, assim. Estuprou a filha de não sei quem. Um dos brothers do Jazão. Um dos brothers do Jazão era argonauta porque... ele era um herói grego porque ele estuprou não sei quem aí. Estuprou a filha de não sei quem. Aí ele virou tô tentando descolar um trampo aí. Viver de novo. Galera olhar direito pra ele. Aí o Chacal Sniper também. Aí já são e-mails mesmo. Foram enviados para eu gosto de jogos@baixofeitosoco.com. Então, já que ele falou com o Nick de CS, ele é Chacal Sniper, é Chacal Sniper. Fala, galera do Baixo Frente Soco. Sou ouvinte de vocês há bastante tempo, mas apesar de sempre deixar meu comentário, nunca tinha enviado e-mail. Quem nunca, né? peraí, agora fui eu. Puta que merda. Puta merda. Gostei bastante da forma como apresentaram o jogo. Destacaram os pontos fortes e deixaram claro que é um jogo pra macho. Eu conheço os meia que jogam, meu irmão. Não tá tão longe assim. É verdade. A Paraguaia jogou o God of War inteiro. Ela jogou A Paraguaia curtindo, né? Acho que ela tá nos dois. Não, ela terminou, mas ela teve um problema assim no dia da gravação e realmente não pôde gravar. Ela zerou do dia que a gente tava gravando. Ela zerou durante a gravação desse demônio. Ó, ela fez um time trial foda, hein? Pois é, mas ela realmente não pôde gravar e aí não deu. Mas assim, ela pegou o PlayStation 2 emprestado pra poder jogar, inclusive. Nossa, aí chegou como o Play 3 do... Enfim, não sei se você poderia falar, mas jogou com o Play 3 do namorado dela. Tá namorando e é isso aí. Tá namorando, não tem mais pra onde correr. É. Não, qualquer coisa, o pai e mãe dela não estão por aqui mesmo. Já é. Sobre a história, acho que deixaram de lado a entidade superior que move o mundo de God of War. A pilha errada. Excelente definição, cara. O Kratos ser mais exposto aos efeitos dessa entidade. Ele aceita missões dadas por qualquer um sem o menor questionamento. Só contar a historinha pra ele. Pior que é, né, bicho? É. Durante o 1, o 2, metade do 3, ele é um joguete. Exatamente. Outro fator que foi pouco suave foi a trilha sonora. As músicas da franquia são excelentes. Ah, sei lá. Pra mim, parece trilha genérica de filme de ação de hoje em dia. Filme mitológico, né? Tipo, é chamado Hans Zimmer. Nem é o Hans Zimmer, né? Mas enfim, mas parece. O Hans Zimmer é no Call of Duty. Mas é meio consolidado esse tipo de trilha pra esse tipo de obra, né? Mitológica. Não tinha muito você acredita? Dita que tudo no mundo do jogo é épico e grandioso por causa da trilha. É isso aí, continue um bom trabalho e vingue-se cruelmente seus inimigos. Ô, meu filho, eu tô tentando fazer isso há 5 anos, mas vamos deixar baixo. É, os inimigos do Dago são bem conhecidos e cometeram crimes imperdoáveis, mas a vingança um dia será plena. Foda-se, sim, veneno a alma. Olá, mestres e discípulos da arte milenar do Pashman Tsoko. Aqui é o Jinko Biloba. Caralho, cara, seu nome é excelente. Isso é um nome irado. Isso, cara, parabéns, cara. Jinko Biloba. E escuta essa bagaça desde o começo deste ano. Nem lembro como conheci o site, ninguém tá lembrando mesmo, foda-se, né? Mas sei que foi pelo cast de The King of Fighters, nossa edição 71. Com o LK6 e Daigo. Inclusive, o LK6, Daigo, gravou esse episódio de hoje aqui sobre... Esqueci. Histórias de fliperama e foda-se. LK6, tá, boa. Não aparecia fazia tempo. Por quê? Do mesmo jeito que Final Fantasy VII infelizmente marcou história pro PlayStation 1, God of War marcou história no Play 2. Bom roteiro, bom protagonista. Bom roteiro, forçou barra, né? Mas beleza. Bom protagonista, mamilos e boa jogabilidade. Não, eu achei ele um bom protagonista. Bom protagonista, assim. Né? A boa jogabilidade realmente acho que não tem nenhuma discussão. Pode não agradar, mas ela é bem feita. São pouco pra descrever a maravilha que é a franquia. Aliás, o Quick Time Event do final de God of War 3 é realmente muito foda. Se não fosse meu amigo do lado pra avisar, eu ia ficar esmurrando o botão infinitamente. Au, au, au. Todo mundo ficou esmurrando, cara. Sim. Não tem como, você acha que ia fazer isso, né? Depois que God of War acabou, entre aspas, vi muito nego por aí dizendo que o Kratos é sem graça, que não passa de uma bicha louca por vingança, etc. Ora bolas, e o personagem precisa de muita profundidade pra ser marcante? Claramente esses haters criados a Ovo Maltino, eleita com pera, nunca tiveram o grande prazer de se vingar contra aquela pessoa que um dia te passou a perna, metaforicamente falando. Pra completar o cast, você já, né, Daigo? Provavelmente, né? Daigo é um ser humano movido à vingança, assim, e fígados explodidos. Pra completar o cast, só ficou faltando chamar o Pluff pra cantar junto a abertura de Sakura Card Captors. Mas a Debs, quando eu escrevi aquela letra, eu escrevi meio que em função da Debs mesmo, porque ela jogava na época, não sei se ainda joga, jogava CS com o namorado dela, então foi meio que pensando nela mesmo. Tira o fulgor da WT do nosso amor até hoje. Sim, de tira o fulgor da WT do nosso amor, exatamente. E eu escrevi essa letra, cara, tipo, assim, no começo do ano passado, assim. Porra. Já tinha um ano de podcast, mas ela ficou perdida aqui na minha pasta. Eu achei um dia desse e falei, Débora, agora essa porra aí. É isso aí, continue com o bom trabalho e abraço! PS, 2 pontos, bela assinatura naquele fórum do São Marcos, interrogação, vírgula e lapso. Enfim, não vou explicar não, quem quiser procura no Google imagens e lapso, uma hora você vai ver uma foto que não vai ter motivo tá referenciada a mim, uma foto muito agradável, aí você vai clicar... Aquela da Pietra? Aquela da Pietra. Ah! Pietra, muito, muito sagaz da parte do Daigo, mas é isso aí, próximo e-mail. Deixa eu ver, só falar um negocinho aqui, personagem com profundidade pra ser marcante, o Wolverine tá aí pra mostrar que não. Pois né? Mas o Wolverine nos anos 80, rápido, só um parêntese bem rápido. Sim. Nos anos 80, no começo lá do John Byrne com Claremont, assim, ele não era foditizado que nem ele é hoje, assim, ele era um cara que ninguém sabia do que ele era capaz. Era um maluco anão com 3 garras de metal em cada mão que ninguém sabia. Ele falava assim, ah, eu já fiz não sei o que, eu lutei na guerra tal, e Madripoor não sei o que, e era aquela coisa, porra, será que esse cara tá jogando KO ou ele é sinistro mesmo? E ele só vai fazer, a primeira coisa realmente foda que ele faz é no Clube do Inferno. É, que ele mata o Clube do Inferno sozinho e tira todo mundo lá de dentro, né? Aí começa a lenda do Wolverine. Inclusive, essa é uma excelente história, mas ela é meio, pra história dos quadrinhos, na minha opinião, ela é meio escrota, porque fala que começou a fazer esse esquema de poditização do Wolverine, né? É porque dali pra frente ele virou arma secreta na ele virou assim, deu merda, bota o Wolverine, né? E aí o Grant Morrison deve ter lido muito Tibi naquela época, porque ele fez isso com Batman depois e... Apesar de que na Liga funciona muito melhor. É, na Liga funciona porque tem que funcionar, né? Porque se o Batman na Liga não for o senhor fadão inteligência, ele é o quê? Ele é um merda que não faz nada, né? Ele é um besouro azul. Ele é um besouro azul, né? É só isso. Vamos lá no próximo aqui. Vinicius? Não, é. Um colega de turma meu também era Vinicius com O. O meu é com U, por exemplo. Eu acho que eu nunca tinha revelado que meu nome era Vinicius nesse podcast, mas enfim. Agora é tarde. Pois é, eu sou Carlos e sou Vinicius, então foda-se. Enfim, Vinicius. Esse cara vai me odiar, Santana. Santana. Ah, é meu xará de sobrenome. Teu xará de sobrenome? É, um dos meus sobrenomes é Santana. Tem Santana? É o nome do meio? Caraca, é Douglas Santana Rodrigues Jung. Eu não lembrava disso, cara. Eu lembrava do Rodrigues. É, agora é tarde. Agora é tarde também. Todo mundo falando. Revelações aqui! Deixa eu ver. This is Spartan! Ops, grita errado. Atena! Atena! Não tive um PS2, então não joguei God of War, mas eu tenho um PSP e terminei os dois pelo portátil. Oh, até que tá bem, então. São jogos divertidos e viciantes. Se você tiver tempo de sobra, consegue zerar rapidinho. É, o Chains of Olympus é o quê? Umas 2 horas? Mais ou menos. Isso. Acho que o Kratos tornou-se tão popular, se consagrando como ícone da Sony, pela agressividade de resolver tudo na porradaria. Gostei do cast, mesmo não sendo tão fã da CR. Ah, não ia deixar passar, irmãozinho. Parabéns e abraços. Da CR. Não, CR. É o noob, né? Que eu revelei o nome do noob. Foi mal, noob. Mas ninguém mandou você ser noob de assinar o seu nome inteiro. Ninguém mandou colocar teu nome. É, então, foda-se. É, eu tô comendo uma barra de proteína aqui, eu tô com muita fome. Então, proteína. Foi mal pro Legion aqui, que vai ser teu e-mail lido com a boca cheia no bocio. Minhas saudações, humanos e ogro. Porra, aqui quem digita é Felipe de Raab, o Legion. Venho através dessa elogiar vosso podcast e babar ovo, como todo mundo. Apesar de achar isso desnecessário, porque vocês não têm problema de autoestima. Alguns têm. Eu acho que o Castro tem. Não, ele até que... não sei. Talvez. Mas tem, há quem tenha. E tudo mais, vai lá. É, além de pedir que chamassem mais o ogro, ele sabe lidar com spoilers como ninguém, coisa que vocês podiam aprender. Ah, meu filho, se o jogo tiver mais do que 5 anos, você vai tomar spoiler? Pois é, eu acho que eu vou mandar um spoiler assim pra ele. Mas eu não sei se ele tá acompanhando. Eu tinha que saber spoiler daqueles 50 tons de cinzas, ou dos Jogos Vorazes, sei lá, tem uma coisa assim. É modinha? Porque Game of Thrones já encheu o saco de spoiler. É, mudando de assunto pro assunto que foi o assunto do último Guarda de Jogos. Sinceramente, se o David Raff, o Davi Jaff, eu realmente não sei onde esse cara, ler muito Sandman. David Jeff, mas não Jeff. Dá pro Kratos, ou Kratos, ir matando todos os outros deuses nórdicos, egípcios, por que não o próprio Buda Galáctico? Até virar o deus único, ou seja, estabeleceu um estado de monoteísmo absoluto, né? Virar um Raô, né? Ou então. Cara, sabe o que ia ser legal? Uma coisa do God of War? Ter uma série paralela, né? Com deus nórdico, sei lá, com Balder. Sei lá, pra você, o Thor, que é muito já batido. Ou o Tyr, né, que é o deus da guerra. Tyr, né, Tyr, ia ser legal, né, o Tyr, ótimo, ótima ideia, Tyr. É, sem a mão com a lança, foda pra caralho. Pois é, fazer um God of War, outro God of War, mesmo nome, God of War, muda aquele ômega pra outra coisa, e faz com o Tyr, e depois faz isso com o deus egípcio, sei lá, e depois faz tipo um panteão, tipo aquela saga do Hércules, da Marvel. God Squad, cara. God Squad, foda pra caralho, mas a Sony é burra, não vai fazer. Não vai. Se fizerem, a ideia foi nossa. Justificaria porque o mundo é cheio de doença, essa morte, violência e essas coisas que humanos pessimistas adoram dizer que tem no seu mundo. Claro, em 2012 esse seria devorado pelo Kirby, mas Kratos tentou. Ele força uma barra com Kirby nesse meio, Legion? Qual o problema dele com Kirby? Eu não sei, vai ver se foi alguma piada que eu não peguei no próprio podcast que eu entendi, que eu não peguei. Enfim, dos Light God of War, eu sou fã do Spyro, Dawn of the Dragon. Aí ele se refere ao gênero do qual eu sou sincero, que virou o gênero... virou God of War, o nome do gênero, né? Mas já existe há muito tempo. Spyro é um excelente exemplo. Porque tem co-op e deixa o gênero muito divertido. E que, não, logicamente, não se encaixaria em God of War. E o Ascension vai ser o quê? Pois é, né? Tudo tem que ter co-op hoje em dia, né? Sobre a tradução do nome Kratos, aposto que significa foda-se, enquanto Kirby deve significar foda-se você. De qualquer forma, God of War me faz ter esperanças de um jogo onde nazistas são heróis. Não que eu concorde com isso. porque não concordo. Mas espartanos, que hoje são heróis, perseguiam, escravizavam, dizimavam e estupravam, não necessariamente nessa ordem, de maneira equivalente aos nazistas em sua época. Seria interessante for the laws. É, os gregos e romanos, né, foram muito inspiração pro movimento social nacionalista alemão. Claro, não podemos falar de Gol sem citar isso, dois pontos. Ele manda um link no YouTube, que se a gente lembrar vai estar aí no post, que é... Hi guys, it's Ken. É aquele cara fazendo um God of War style PB&J. É legal esse vídeo, é bacana. É, abraços e Kratos pra vocês. Kratos pra você também, ou seja, foda-se. Muito obrigado pelo seu e-mail. Xingue seu amigo. Xingue seu amigo. Deixa eu ver. É, funkeiros abençoados. Funkeiros abençoados? Então tá. Tô escrevendo a primeira vez, não tenho link de CS, por nunca joguei CS. Gostaria de receber um do tipo mijando no inimigo ou sniper hiper. Mijando no inimigo? Já tá escolhido, então o link é mijando no inimigo. Mijando no inimigo. Comedor de sniper escroto, você vai mijar no inimigo. Isso. Gostaria de contar a história como eu conheci vocês. Comprei meu jogo original, Dragon Age Origins, e não conseguia passar de determinada parte, por isso, procurei algo em português, na época havia pouco. Um dos sites que mais falava sobre o assunto era o Girls of War. Gostei muito das meninas, mas via que elas recomendavam o seu podcast. Decidi ver alguns, mas só o de temas que me interessavam. Confundia todos vocês e sempre achei que o ninja inimigo era o Ludobar. Ai! Quando eu vi um vídeo do Ludo com o Elapso aparecer e xingá-lo por ter exposto seu palm face, fui ver o vídeo e descobri que o ninja inimigo não era o Ludo Bardo, mas sim um cara escroto em carro. Lembrando aqueles dias que já com truco no bar, o Pac-Man já soltou pior. Só que agora, quando eu escuto o podcast, sempre vem a imagem do que o logo falando no Sidemark. Uou, bem-vindos a mais um Ludobardo. Porra, esse cara já é meu favorito de cara, mano. Parabéns, cara. Fala aí, Ludobardo, inimigo. Ludobardo e inimigo, tem um vídeo deles aí lá no Ludobardo, é o mais recente, bababá, vejam. Enfim, é um bom e-mail dele, mas foi o melhor e-mail, assim. Não, esse até agora foi o melhorzão. Caralho, velho. Parabéns, Pac-Man, cara. Pac-Man na rodoviária. Eu cara queria jogar Pac-Man na rodoviária. Beleza. É, cara escroto calvo. Evandro Bosta. 28 anos, São Paulo, tá velho. Quer dizer, não, enfim, não importa. Eu ofendi alguém. Mas, e aí, galera, tudo beleza? Muito bom esse episódio sobre God of War, uma das minhas franquias favoritas. Essa foi a primeira edição do podcast que eu ouvi. Ai! E maluco de novo. E curti muito. Pretendo ouvir as edições anteriores. Ouvi por indicação de um brother. Abraços, Márcio. Márcio, nem entregou. É, tá bom. É, esse Evandro Bosta é muito engraçado. Tem uma história engraçada pra contar sobre essa série. Minha namorada curte muito God of War. O que eu falei? Pois é. No começo do nosso namoro, ela estava jogando o primeiro Gol. Assim que ela terminou, eu emprestei o segundo jogo da franquia pra ela jogar. Às vezes ela me ligava quando empacava em alguma parte do jogo, para que eu pudesse ajudá-la. Um certo dia, ela me ligou com a seguinte pergunta. Mo, estou em uma parte do Gol 2 que eu não consigo passar. Acabei de pegar um bracelete e não consigo sair da sala. Tem uma parede cuspindo fogo e não sei o que fazer. Aperta L1, né? Pedi que ela deixasse o Kratos de frente a essa parede que soltava fogo, e quando a bola de fogo chegasse perto dele, que ela apertasse o botão de defesa e em seguida o botão de ataque. Assim ele rebateria a magia e destruiria a parede, se não me engano, dando passagem pra ela seguir na sua jornada. É isso mesmo. Ela me agradeceu e disse. Nossa, que legal. Não sabia que dava pra defender os ataques. No primeiro Gol tem como defender também? Eu sem entender perguntei, como assim? Você terminou o primeiro Gol e está jogando 12 até agora sem usar o botão de defesa? Ela respondeu que dizendo que sim, e riu com uma imensa inocência, pensando que tinha feito algo de errado. Depois de desligar o telefone, fiquei imaginando ela enfrentando o Ares. Minha mina é zica. Abraço, galera. Cara, parabéns pra sua namorada, cara. Essa tua mina não é zica, essa tua mina é venenosa. Porra, aí nego vai falar, ah, ela podia estar jogando no Easy, foda-se, cara. Foda-se, jogou o jogo inteiro. O Ares continua sendo ruim em qualquer coisa. Pois é, cara. É tipo jogar o. É, se bem que aí nesse caso válido, né? É tipo jogar jogo de corrida sem apertar o freio, né? Mas aí é assim que se joga jogo de corrida. É o Arara jogando Top Gear. Não, mas é assim que se joga, cara. Botão de freio você aperta. Ele é figuração. Deixa eu ver. Nossa senhora, esse nick é do jeito, hein? É, daquele Jesus jeito. Jesus Annihilator! Ah, yo! Ótimo podcast sobre God of War. É um dos jogos mais fodas que já joguei da nova geração. Com exceção do terceiro, que ainda não joguei. Tá dando mole. É, então não é da nova geração, né? Porque o único que é da nova geração é o terceiro. Uhum. Como falar no podcast, Gol criou um novo estilo de jogo que foi seguido, mas gostaria de saber qual jogo no estilo de Gol vocês mais gostam? Pra mim foi Castlevania Lords of Shadow, que pra mim, aqui na minha opinião, foi o primeiro Castlevania em 3D jogável. Até mais e um abraço. Cara, esse é um assunto extremamente mamiludo, né? O Ninja Inimigo respondeu até o e-mail do Jesus R. Leitor, falou lá, eu até gostei do Lords of Shadows, mas aquela coisa sempre, né? Não é Castlevania. Enfim. Como eu gosto de chamar, Castle of War. Um Castle of War, né? Cara, saíram milhares de jogos nesse estilo. Os jogos de herói de filme agora saem todos nesse estilo. O Thor foi assim, né? O Lanterna Verde é estilo God of War. Que é um estilo no caso, é meu favorito. Apesar de eu ter odiado o filme, é meu favorito. O Lanterna Verde? É. Eu não joguei o Lanterna Verde ainda. Esse é um estilo de jogo legal, assim, mas ele tem que ter um diferencial, né? Que senão fica God of War. É zoadinho, né? É, um dos e-mails anteriores aqui até citou o Spyro, que é nesse mesmo estilo, e eu acho bastante, bastante interessante, assim, eu acho excelente jogo, até o cara citou como um light God of War, né? E é bem por aí mesmo, né? Muito bom. Eu gosto mesmo, nesse estilo, e aí não é estilo God of War, que veio antes, do Soul Reaver. Legacy of Kain Soul Reaver, quanto o primeiro, que é o... não lembro, Blood Omen, Legacy of Kain. O primeiro jogo, Soul Reaver é o segundo já. O primeiro é Legacy of Kain, que é meio diabo. O primeiro é só Legacy of Kain o nome? Sim. Eu achava que era Blood Omen, alguma coisa assim. Mas... acho que é Blood Omen e Legacy of Kain. É, talvez. O Soul Reaver eu acho um jogo fabuloso, assim. E ele já tinha... O God of War bebeu em muitas coisas que o Soul Reaver fez, né? Aquela questão de você chupar a bolinha verde pra ganhar energia, né? Porra. No Soul Reaver tinha muito. Inclusive, o jeito de abrir baú, né? Fazer uma força descomunal pra abrir um baú e depois dilacerava inimigos demoníacos, né? Com pouca... Peidando. Peidando, né? Mas, assim, eu acho que o Soul Reaver é o meu favorito. Acho que se tivesse continuado até... Ou se a Eidos tivesse continuado a fazer, não sei porque não continuou, eu acho que o God of War eu não ia estar dando tanta atenção, assim. Ou pelo menos eu ia falar que... em vez de falar que os jogos são estilo God of War, eu ia falar que é estilo Soul Reaver, assim, porque... Eu queria que tivesse rolado, sabe? Pô, pois é, cara. Inclusive, eu tô... Confesso que eu tô aqui entrando num site de torrent e baixando a ISO do Soul Reaver. Tá? Pra emular no PSP amanhã no ônibus, mas é isso aí... Obrigado ao Jesus Annihilator pelo e-mail dele. Só eu que tenho que ler o próximo, né? Porque eu sou idiota, eu não percebi. Soca Man, Rada B na escuta. Queria dizer que estou tão feliz pelo Ninja Asterisco Inimigo ter separado uma sessão de e-mails. Uma sessão da sessão de e-mails só pra mim. Ele escreveu certo, cara. Botou sessão com C cedilha da sessão com SS de e-mails. Esse maluco. Então, parabéns ao Rada Bames, né? O cara não tá nem morando no Brasil e sabe escrever português ainda. Que eu decidi embarcar numa jornada espiritual, mandar por 10 semanas seguidas um e-mail construtivo e bem-humorado dentro do meu potencial, que é infinito, ó. Para encher o saco de vocês com mensagens subliminares e também não tão subliminares, do meu mais profundo e íntimo desejo de participar dos programas. Ponto. Levando em conta o fuso de 6 horas, eu acho que ele tava na Nova Zelândia. Não, o Phelps tá na Nova Zelândia. O Rada, eu acho que tá nos Estados Unidos. Não me lembro. Enfim, desculpa. Vai ver, ele tá na... Não sei onde ele tá. 6 horas. Vai que ele tá na Inglaterra. Não, porque Estados Unidos, a costa oeste, não são 6 horas, né? São 4 horas daqui, talvez. Uhum. Então, não sei. Creio poder gravar... Pode ser na Europa também, né? Não necessariamente 6 horas atrás. Creio poder gravar sem interrupções e com net boa pra hostear. Tô oferecido hoje, hein? Tá. No mais, aguardo o meu ensejo ansiosamente. Deixo uma sugestão que imagino os locutores teriam elocubrado, mas ainda não tê-lo posto em prática. Games e quadrinhos. Não sei. Inclusive, mas tinha que falar logo com nós dois isso? É porque a gente já combinou e você tá incluso, não saiba. Você tá incluso, a gente vai gravar com a galera do Quadrincast, isso, no futuro próximo. Já era pra ter gravado, inclusive, a gente ia ter gravado já um episódio com eles, eu e o Ninja Inimigo, mas um dia a gente não conseguiu, no outro dia o Ninja Inimigo dormiu de noite e não deu. E a gente tá, inclusive, pedindo desculpa pro pessoal do Quadrincast de novo, porque nós vacilamos duas vezes. Mas quando a gente fizer o episódio aqui, nós já tá marcado. É o histórias em quadrinhos que deveriam virar jogos, e não viraram ainda. Vai todo mundo querer falar de Sandman, vai ter essa coisa toda. Aí todo mundo fala, vai ser divertido. Watchmen. Eu só aceito se for da Tattletail. Pode ser, aí, tá valendo, hein? Abraço, já vou avisando que achei um Mighty Eagle gigante. Bom, então, se ele viu uma águia por aí, ou ele tá nos Estados Unidos, ou ele tá lá pra parte europeia. Ele é na divisa com a Ásia, né? Que é onde tem águia também, né? Caso o Ilapso barra Paraguai estejam interessados. Não sei porquê, deve estar sendo alguma referência ao episódio de Angry Birds, que eu não lembro. Deve ser. É, mas Eagle é aquele bicho especial que destrói a tela de uma vez só. Do Angry Birds, então. Pra ele estar citando eu e a Paraguai, deve ter alguma referência que eu não pesquei. Algum episódio antigo. O de Angry Birds não deve ser porque ela não participou, mas enfim. Beleza. Eu posto fotos no Face. Posta aí e me manda aí. Manda aí o seu Facebook. Me adiciona no Facebook lá, me procura lá. Todo mundo sabe meu nome já. Aí ele coloca com o asterisco que ele colocou lá em cima ao lado de Ninja, e botou tipo, só de zoa, valeu? Valeu, Rada Bams. Um cara legal, sempre um cara maneiro, porque ele... O cara é bacana. É, porque eu acho que ele falou que não teve e-mail lido uma vez, que eu não li o e-mail dele. Desculpa, cara, foi mal, acontece. Mas você é legal, cara, eu gosto de você. Eu só não sei falar nunca seu nick, assim. Você manda uma pronúncia em IPA pra eu aprender. Então, é Daigo, acabamos os e-mails aqui da semana, né? Mandem seus e-mails para gostodejogos@gmail.com. Daigek, o que tem lá no Daigek pra baixar? Porra, vai sair Gowranger por agora. Gowranger, eu acho que tem a melhor abertura de Sentai, assim. Fácil. É a vontade de dar soltar um berro pro mundo, assim, e foda-se, é Gowranger, muito bom. Inclusive, se eu achar Gowranger instrumental aqui, vai ser a música de dos e-mails aqui, hein? Boa. Tá, e no final vai tocar Gorira Strangle. que é outra coisa que a gente grita pra caralho. Gritamos. Então, valeu, galera. Até semana que vem. Fiquem aí com o episódio com a participação mais especial do LKCs, que há muito tempo não aparecia. Galera, com saudade daquele sotaque santista dele. É isso aí. Até mais. E, como sempre, o episódio, né, quando tudo dá certo, apresentado por aquele escroto. Aquele calvo. Cara escroto e calvo. Joga Pac-Man. Joga Pac-Man na rodoviária. Um abraço e até semana que vem. Alô pra vocês aí. Quanto tempo não falo com o senhor, meu amigo? Tudo bem com você, cara? Tá sumido? Tudo bem, cara. Tô sumido, né? Você tá em Santos trocando uma ideia com o Charlie... Charlie Brown! Brasil! Então, na verdade, não, né? Eu esperava que não. Mas eu tô com... Eu recebi uma proposta, né, de um podcast concorrente, pra falar a verdade. Mentira. Na verdade, eu tô bolando um projeto aí. Tá na fase de começar tudo, né? Não comecei ainda, mas já tô com uma ideia legal aí. Quem sabe, vamos falar sobre isso. Mas, de saudade. Se você quiser fazer um site, você deveria usar o nome do baixo, que ia ser o Baixo Friend Soul, que não foi e acabou virando Baixo Friend Soul, cara. É o quê? Power Guido Games? Pew Pew Games. Pew Pew Games é quase Power Guido Games. Pew Pew Games é um belo nome. Não, na verdade não é um site de jogos, na verdade. Entendi. É uma coisa mais ligada pro action figure, então, né? Então é Lan House. Site de jogos é Lan House, porque na minha época, Lan House, locadora, banca de jornal e fliperama eram coisas que cada um em seu tempo explodiram, assim. Era em toda esquina e você via uma porra dessa. Até banca de jornal só de jogos. No Jacaré, todas elas estão explodindo nesse exato momento, moleque. Invadindo aquela porta, era o Yoko Berry daquele tempo. Exatamente, era o Yoko Berry. Banca de jornal tem uma lei de 79 que proíbe que banca de jornal abra a menos de 500 metros uma da outra. Nossa, aqui porque ignoram isso, com certeza. Porque essas bancas são todas antes de 79. Eu tinha muito amigo jornaleiro nessa época, eu conheci várias histórias. Caralho. Falei assim pra Lan House. Boas lembranças dessa época? Cara, excelentes lembranças, né? Maravilhosas lembranças. É aquele gostinho da nostalgia, né, na boca, assim, tanto boas quanto ruins. Quem nunca alugou uma fita de Genesis pra colocar no... Genesis é foda, né? A gente fica falando com americano e começa a falar Genesis. Mega Drive, né, cara? Mega Drive, né? Não. Genesis não, vai se fuder. Genesis é coisa do Phil Collins, né? Então, aqui na Baixada se falava muito disso. Você ia naquelas locadoras mais xing-ling, assim, mais vida louca. E, cara, você alugava, tipo, sei lá, FIFA Soccer, vai. Pô, que quando você colocava no teu game, rolava, tipo, sei lá, qualquer jogo porco, tipo Rise of the Robots, tá ligado? O nego trocava uma fita, tipo, ele alugava a fita, trocava o chip com uma que ele tinha na casa dele, que era uma merda, e devolvia pra locadora. E o cara da locadora era escroto, brother. Era escroto. Tinha um amigo meu que ele comprou aquela chavezinha maluca do Super Nintendo só pra fazer isso, cara. Ele tinha a porra da chave em casa. Não sei se ele já viu o parafuso do Super Nintendo, é um negócio completamente, sei lá, uma entrada só se usa no Super Nintendo. Ele comprou essa porra e começou a fazer lá o gambiarra dele. Esse é o tipo de coisa que venderia no Deal Extreme hoje em dia, cara. E geral compraria essa porra, só que naquela época... Eu já fui vítima disso já. Eu fiquei durante quase um mês reservando uma fita do Super-Homem, o retorno do Super-Homem pra Super Nintendo. Ah, que você quer ser ruída por cima, né? Pensei que era Super-Homem 64, né? Quando eu fosse pegar a porra da fita, eles tinham trocado o chip e tava Pop Rock dentro. Eu fiquei com tanto ódio que eu terminei o negócio chorando, cara, de novo. Caralho. Eu roubei de um Mac assim, cara, porque meu pai era militar. Então a cada 2 anos, a cada ano, a gente se mudava de lugar. Então lá em dezembro, que era a última semana minha num determinado estado, eu alugava o jogo que eu mais gostava, sei lá, Joy Mac. E aí pegava o Aladdin e trocava o cartucho. Foda-se. Você morou em vários lugares diferentes, Bode? Sim, cada ano. Tem um sotaque bizarro, que não é de porra de lugar nenhum. É o teu sotaque. O sotaque da Bodilândia. Sotaque amálgama, né? Cara, tinha uma locadora aqui na rua perto de onde eu moro, né, que na época eu morava em outro lugar ainda. O nome da locadora é Paul Games. Ainda existe. Agora é tipo lá de jogar. É POW, né? Ah, era Paul de. Pum! É Paul de Soque Tubo ou era Paul de Paulo? É Paul de. Não, é, porque o nome do dono era Paulo. O nome do dono era Paulo. Aí, mas o. É do Cadilho que nem ele sabe, né, cara? Não, ele sabe, era por causa disso. Esse Paulo era filho de. Olha a história. Ele é filho de uma ex-professora minha de geografia, Maria Alice. Excelente professora. Aí eles tinham uma loja de doce e a locadora, né? Ele ficava mais na loja de doce e quem cuidava da locadora era um outro cara, que é o Giban, que hoje não tem mais esse apelido. Ele não usa mais esse apelido porque ele agora é pastor de uma igreja evangélica. E ele abandonou o apelido Giban, né? Não pode. Pastor Giban ia ser muito bom. Pastor Giban, pô. O Giban pastor de aça, cara. O Giban é anticristo? Eu não sabia. Ele vai nos defender do mal, né, cara? Pastor Giban, tipo, porra. Sim, ele abandonou o nome, bro. Pô, existir um pastor de ban implica que existe um pastor Robocop. Robocop é maligno. Aí, mas antes dele ter essa loja de doce, etc., o maluco era mais novo, né? Eu lembro disso quando eu tinha uns 11, 12 anos. A gente ia jogar na locadora ou ia alugar coisa na locadora. E aí tinha uma espécie de sótão anexo à locadora. Que, sei lá, cara, reza a lenda que o maluco ia lá comer a mulher dele, essa coisa tal desse pau. Uhum. E assim, não raro você ia lá, tava escolhendo as fitas lá, aí você ouvia uns barulhos assim na porta. Bomba fraca. Bomba fraca. Ouviu uns barulhos bizarros assim, entendeu? Aí tá lá, e a porra da prateleira mexendo assim com a. Você queria falar que o barulho era tipo assim. É, né? E parece que o maluco comia a mulher lá mesmo, assim. E nem ficava assim, de vez em quando botando ouvido naquela porra. Eu sei que anos depois esse cara teve uma filha que estrutura com a minha irmã até hoje, assim. E eu espero que ela nunca ouça essa história. Ela foi concebida naquela locadora. Ela foi concebida na locadora, cara. Cara, que espero essa garota vem aqui em casa, mas eu trabalho com a minha irmã e eu sempre lembro dessa porra. Eu rio pra caralho. Cara, essa garota nasceu. Eu tava lá jogando International Deluxe e aí a garota sendo concebida, né, cara? Uma parede de distância. Jacafone é o nome dela. Juninho! O maluco fazendo o truque do juiz cachorro, né? O cara botando o cachorrinho do outro lado da parede, né? Botando dog style. Uma lembrança que eu tenho de locadora, assim, dessa época, que tinha uma aqui perto, que não era só alugar jogo e tal, as paradas. Eles botavam os videogames, né, um do lado do outro. Tinha PSX, 64 e tal. E a galera ia de bonde lá, né, pra jogar. Tipo, 64, por exemplo, 4 controles, o pessoal juntava pra jogar GoldenEye, tá ligado? Sendo que, tipo assim, numa dessas aí eu meio que caí na porrada. Meio não, caí na porrada lá dentro daquela porra, né? Porque tem a porra da fase da Facility. O cara colocou a mina no duto de ventilação. Não, eu ia ventilação, e ninguém se ligava que era só você botar uma mina ali depois que o cara morresse, né, e pô, resolvido. Isso dava treta. Caraca, isso aí era tipo xingar a mãe pra baixo depois. O cara quis me pegar, mano, que a gente caiu na porrada daquela porra lá, foi foda, cara. Pra ser moleque em São Cristóvão jogar videogame, tu tem que dominar as artes marciais pelo menos, mano. Caralho, eu lembrei de uma parada muito foda na época da locadora, que você alugava os videogames da locadora e jogava um pouco por tempo lá, tipo uma hora, sei lá. Falando, cara. Você me lembrou que era tipo assim, o lugar era montado com umas televisõezinhas fechadas num invólucro de madeira com vidro na frente pra você poder jogar, com o cabo do controle que saía do buraquinho lá da madeira e tranquilo, né? Você jogava lá, aí o cara botava a fita, ele vinha com uma chave, abria, trocava a fita do videogame, fechava, trancava. Caralho, e jogava lá. Caralho, tu morava em uma prisão, cara? Só que o Cristóvão não era assim não, moleque. O cara saia lá, trocava a fita e foda-se, parceiro. Botava o timer da televisão. Não. Porque colocava o timer. Ele como um moleque de 9 anos ia pegar o Super Nintendo, botar embaixo do braço e sair correndo, né, cara? Da porra locadora. Não, mas então... Eu ainda levava o controle da TV de casa, que era igual, e aumentava o timer. Exatamente. O que que a gente fazia? Quando a gente descobriu que... Quando a gente era criança, de demorar pra perceber. Pelo menos eu que sou meio retardado. Aí quando a gente sacou que se a gente conseguisse os controles das televisões e levasse pra lá, a gente virava o rei da locadora. Eu cheguei lá, aí o cara botava... Ah, bota tipo uma hora, tio. Aí o cara botava lá 60 minutos. Valeu, tirava o controle. 90 minutos! Ah! Aí depois a galera jogando Street Fighter 2 no Super Nintendo, plá, plá, plá. Aí você tirava o controle, pum, desligava a televisão. acabou o tempo, não sei o quê. Aí tinha gente que tipo, tava jogando há 5 minutos, desligava a televisão e falava, caraca, deu problema aqui. O cara, não, acabou o tempo, agora tem que pagar mais. aqui só pensava não dava certo essa porra, porque era fila direto, então se você tentasse fazer uma sacanagem dessa, o cara ia lá, o cara de trás que tava esperando, o maluco tá botando mais tempo. Claro que depois, né, pegava o cara na esquina ali e rolava uma... Era banido, né, do recinto. Banido. Era banido que tava, velho. Os lugares onde vocês jogavam era por tempo puro, era tempo e só podia jogar um. Se quisesse jogar dois, tinha que pagar mais. Não, era pelo controle e pelo tempo. Eles eram muito mercenários, cara. Não era assim, não. Era só o tempo mesmo. É, o meu era assim. Não, mentira. É verdade. Ele alugava um segundo controle. Mas era tipo assim, 50 centavos a mais. Mas aí tinha um controle. Como é que tu se sente tendo feito isso e depois tendo sido dono de locadora? Eu nunca fui dono de locadora. Meu pai era dono de locadora. E... Não sou dono, mas sou filho do dono, né? Vem com essas história aí, né? O cara tem que tomar a mão aí. Mas meu pai deu muito mole porque ele não tinha esse esquema de botar a televisãozinha e alugar o videogame lá. Porque se ele não tivesse dado esse mole, eu ia ter, tipo, infinitos videogames hoje naquela época. Cara, eu me lembrei aqui, eu tenho uma história com uma dona de locadora. Opa, eu estudava, um amiguinho meu do colégio, a mãe dele era dona de locadora. E eu vivia indo pra casa desse meu amiguinho e eu levava meus jogos. Na época eu morava em Minas, tinha, sei lá, 5, 6 anos, só tinha fita original. E lá, a locadora já alugava jogo pirata, aquele jogo japonês sem parafuso, tudo. Não. É, locadora que alugava jogo pirata era o máximo, né, cara? Porque o jogo pirata custava 10 reais no camelô, então o cara alugava 1 real. Não, mas o camelô ficava lá em Cidade Oeste, tipo. Porra, isso é. Com dois jogos assim, cara. Sonic 4 pra Super Nintendo. Grande jogo. Super Nintendo, né? Crazy Buzz, né? Crazy Buzz, mas eu joguei Titanic, que era aquele... como é que era aquele filme lá? Aquele Titanic. Filme... Não, o Poseidon. É Destino de Ilusão. Poseidon. É verdade, tem mesmo. Caraca. Ele falou, você botava a fita assim, ué, mas peraí, o Titanic não virou por causa de uma tsunami. Detalhe. Jack, não tem Rose, beleza. E aí, eu ia pra casa desse meu amiguinho, eu levava minhas fitas originais e a mãe dele começou a ficar maluca pelas fitas. Assim, ela falou, pô, você não quer deixar essas fitas aí não? Você leva essa daqui. Aí dava, sei lá, Sonic 4, sabe? E eu lembro que eu cheguei em casa, minha mãe muito puta, como assim, filho? Cadê suas fitas? Não sei o quê. Teve um barraco, cara, minha mãe quase caiu na porrada com essa mulher. Ah, clássico, minha mãe querer cair na porrada com outras mães no fliperama. Então, porque o fliperama, além de ponto de lugar de fita, era exato. Ia com a mamãe. Então. Eu também. O fliperama, além de alugar, ele era um ponto de troca de fita, né? Você encontrava seu amigo lá e levava uma fita pra emprestar, ou te emprestar, e blá blá. E várias vezes eu já levei a fita pra lá, e ou o moleque perdeu a minha fita, ou eu perdi a fita do moleque. Então dava merda. Só que, além da gente cair na porrada, o nível chegava acima, porque as nossas mães estavam lá. Então as nossas mães caíram na porrada também. E eu lembro que eu perdi uma fita de F0. Eu acho que foi no fliperama isso. Eu perdi uma. Eu emprestei uma fita de F-Zero e um amigo meu me emprestou uma fita de NBA Jam. E eu cheguei a marcar, NBA Jam é maneiro e tal. Pô, um dia eu perdi, sei lá, uma empregada roubou, não sei, desapareceu. E eu fui tudo triste falar com ele. Ah, pô, perdi sua fita, vou comprar uma nova pra você e te dou. Ele falou: não. Eu queria minha fita, agora eu vou ficar com seu F-Zero. Aí eu, filho da puta, F-Zero é muito mais foda que NBA Jam. Vai se fuder. É legal que você só percebeu isso depois de emprestar pro cara, né? Você emprestou, pegou NBA Jam, de repente, você, puta, esse jogo é uma bosta. Jogou pela janela. Internet, de locadora que eu peguei, eu morava numa cidadezinha chamada Santa Cruz do Rio Pardo, interior mesmo de São Paulo. Uhum. E a locadora chamava Kira Games. E Eu não lembro exatamente, não lembro exatamente a fita que eu tinha alugado, sabe, pra jogar, mas era a fita original, japonesa. E quando eu devolvi, entreguei pro meu pai pra ele devolver na locadora, ele deixou a fita no carro uma tarde inteira, sabe? Quando chegou de tarde que ele foi devolver a fita, a caixinha da fita tinha derretido e grudado com o plástico da fita, sabe? Tava totalmente deformado. Caralho, aí eu fui, peguei a fita, fui lá no Akira com meu pai, falei, ó, oh, Akira, aconteceu, cara, fudeu essa fita, sabe? Não falei fudeu, né? Será, tinha 10 anos. Falou, mas aí, tipo, ele ficou com dó da minha cara e falou, tá, tudo bem, véio. Deixa, fica por isso mesmo. Aí eu voltei na semana seguinte pra alugar outra coisa, tava a fita em cima, assim, da estante, sabe? Assim, ó, exemplo de fita no sol. Caralho. Pô, deu mole, cara, tinha que ter virado pra ele e falar, porra, essa fita veio com defeito, cara, eu botei no videogame, ela queimou toda, tá ligado? O cara tinha que trocar o videogame junto. Eu joguei, tinha essa malícia na época. Juninho, a culpa nunca era sua, a culpa era sempre do cara que alugou antes. Você falava, caralho, ele tava assim, que merda. Caraca, eu fiz isso quando eu aluguei aquele filme Kids, cara. Ela alugou Kids, né, cara? Que drogado. Vocês tinham aquela neura de seu save tinha que ser superior ao save anterior que tava na fita, senão você era um merda? Não, eu tinha neura de alugava a fita e eu ficava pensando assim, dependendo do meu humor. Ou eu era um cara super maneiro que criava um save novo e tal, ou eu tinha que deletar um save pra começar a jogar. E aí estavam todos opados. Aí eu falava assim, será que eu deleto esse aqui que tem 73 horas de jogo? Provavelmente o dono da locadora é esse. Não sei se com vocês era assim, mas eu tenho esse pensamento que fliperama, locadora com games, lan house, é como se fosse uma franquia, tá ligado? Uma rede mundial. Então sempre tem o gordo escroto, exatamente, né? O maluco baixinho que rouba o troco do pão da mãe pra ir jogar, né? Esses personagens lendários. O Fivete que pede pra jogar contigo de graça. Opa, aí, pode tirar uma aí, deixa o round aí, dá um boneco pra mim. Meu cofre sempre tinha, me dá um boneco. Aí tu ia assim, que boneco que tu quer? O cara escolheu um boneco assim, alternativaço, né? Aí tu já falava, não, moleque, sai daqui, né? Era o Billy Kane. Te dou o Robert, né? Te dou o Robert, te dou o Yone. O maluco quer jogar com o Goro Diamond, né? Tu fala, indigo aqui jogando com o Goro Diamond, bro. O mais clássico de pivete pra mim é que todo pivete nascia dizendo que sabia mandar o secretão do Akuma, né? Ele chegava lá e falava, tu não sabe mandar o secretão não, meu irmão? Deixa eu mandar o secretão. Rola uma história que as putas da Vila Mimosa sabem jogar King of Fighters bem pra caralho, porque quando falta cliente, elas ficam no flipper ali. Aí, não. E o problema é o seguinte, além do todo linguajar, que cada fliperama tem seu linguajar próprio, né? Que aí vocês falam secretão, aqui é bombinha do Akuma, tela branca, tatuagem, letra, desenhada com boneca. Deixa eu mudar a tatuagem do Akuma. Assinatura. Carimbo, né? Pô, só não, explosão, míssil, até vai. Míssil. O bagulho que eu acho mais assim, que eu não sei quem foi que inventou isso, cara. Eu nem sei se tem aí no Rio de Janeiro, mas aqui em São Paulo tem. É, o ABC tem, cara. É um bagulho, tá ligado aquela cruz em USA? Claro. Que a galera falava assim, se você ficar apertando o botão do rádio, o carro vai mais rápido. Caralho. Ah, eu já ouvi isso também. Caralho, mano. Então assim, a galera ia jogar de dois. Ficava um maluco dirigindo e o outro, brother, o maluco parecia que, sei lá, cara, o cara tava tipo um campeonato tipo Tom Mash, o maluco... O cara numa posição toda escrota, encurvado, metendo o dedo no botão, cara, tipo, sei lá, brother. Então, e era em cabine aquela porra, né? E o botão era todo isolado do resto, né? Caralho! E ficava assim, né, o jogo. Tinha um negócio assim no Counter-Strike também, de apertar um botão pra desarmar a bomba mais rápido, eu não lembro disso. Sempre tem essa lenda maluca, na hora de capturar o Pokémon, segura pra baixo. Sempre rola essa lenda. Outro jogo tem uma porra dessa. No Counter-Strike, Juninho, tinha um cara que ele, na Lan House, ele era o responsável por gritar, tô com defuser. Do cara que tava defusando. Chegava, você começava a defusar a bomba, ele falava, tô com defuser, deixa comigo. Você tá bom, parava de defusar e vou. Cara, de lan house, sempre tinha aquele moleque fedido, né? Opa! Sempre. Pô, isso era padrão, sabe? Tem o cara que se caga, né? Sempre tem o cara que caga. Tem mesmo, cara. Se caga não, cara. Tem, teve uma vez na lan house que entrou um menino que comeu, não sei o que ele comeu, cara. Acho que era sagu que ele comeu, sabe? Era filho de um professor de jiu-jitsu, que ia lá direto. Não. E ele entrou, cara, e sentou no computador, ficou o quê? 10 minutos no computador. Aí ele levantou, olhou pra mim com aquela cara de descobrir a resposta do universo, sabe? E correu pro banheiro. Aí eu só ouvi, sabe? Eu ouvi assim, bem longe. Aí a hora que ele saiu, ele não voltou pro computador, ele foi embora. Aí eu falei, puta, ele fez merda no banheiro, cara. Eu fui lá no banheiro, tinha vômito no teto, cara. Sem brincadeira. O teto não era baixo. Era os Log 3, né, cara? Uma possessão demoníaca que ele fez. Ele foi exorcizado no banheiro, mano. Ele tinha sagu num teto de 2 metros de altura, tá ligado? É muito alto, cara. E tinha sagu. Sei lá, imagino que fosse sagu. Eu fiquei uma tarde limpando aquele banheiro. Nunca mais. Se liga, no meu trampo teve uma parecida. Tipo, eu trabalho com aposentado, tá ligado? Aposentado e pensionista. Então, os caras, tipo, com todos os costumes bizarros. Aquela galera que dá umas catarradas no chão do nada, assim. Um dia, tipo, eu tava voltando da hora do almoço, tá ligado? Aí eu, tipo, eu fui assim lá no fundo pra escovar o dente e tal. Aí saiu uma mulher, assim, tipo, do banheiro, como quem normal, assim, como quem sai do banheiro e tal. E, tipo, ela me viu lá dentro, mas ela não sabia que eu trabalhava ali. Então ela passou do meu lado e tal. Chegou pra outra menina que trabalha comigo. Ó, oh, moça, o banheiro tá sujo lá. Sujaram o banheiro lá. Não sei o que aconteceu, né? Não sei o que. Tem que dar uma limpada lá. Aí ela, obrigado, senhora. Valeu. Caralho, brother. Quando ela chegou no banheiro, tipo assim, a mulher tava com vontade de cagar, saca? E ela chegou, tipo, apertadona no banheiro. Quando ela entrou no banheiro, ela se cagou. Ela falou, ah, já que eu já me caguei, eu posso cagar o chão aqui, foda-se. Já que eu me caguei, não vou me dar o trabalho de sentar na privada, né? Isso, ela cagou no chão. Tá feita, né? Ou eu não sei se ela, tipo, não sei se ela, tipo, ela tinha cagado nas calças, ela pegou as calças e virou de cabeça pra baixo e ficou sacudindo. Mas parecia, tipo, parecia que ela tinha cagado no chão e falou, porra, agora eu vou fazer um... desenho, né, cara? Pintura aqui, uma pintura rupestre, tá ligado? Caralho, eu não sei como a mulher fez aquilo, brother. E ela saiu limpa do banheiro, assim, mó, tipo, nonchalantly, assim, tá ligado? Ô, tá sujo. Eu já vi um menino explodir no banheiro, já. Não foi em lan house, foi numa escola que eu dei aula, mas era tipo uma lan house, tinha vários computadores. Foi? No banheiro. Ah, tá. Aí, então, a escola era tipo uma lan house, né? A gente não dava aula, era no computador. Aí entrou o moleque e a irmã dele, e a irmã sentou pra fazer a aula, e o moleque foi direto pro banheiro. Ele entrou, fechou a porta, sem zoeira, ele fechou a porta, fez assim, pá, sabe? Eu falei, cara, o que aconteceu? Isso não era o barulho da tampa da privada, sabe? Caralho. Aí passou um tempo, assim, muito tempo, aí ele saiu, aí já veio aquele cheiro atrás dele, sabe? A hora que eu fui no banheiro, tinha um borrão na parede, assim, redondo, sabe? Então, literalmente explodiu no banheiro. Caralho! A legítima bazuca não. Pô, mas colégio tinha isso, jogar cabeção de negro na privada. Infelizmente é um clássico. Um amigo pra quem meu. Não sabe, né? Pra quem não sabe, cabeção de negro é uma bomba, né? É uma bomba. Eu quase explodi um mendigo perto do meu colégio, sem querer com essa porra. Sem querer. Sério? Não, tô falando sério, não foi pra paquice, não. A gente viajou pro. Tem razão nisso. Essas viagens de escola que você fica, tipo, um final de semana num hotel fazenda, sei lá. Aí quando a gente voltou, eu levei... Geralmente vai 90 e volta 94, né? Tipo isso. Aí eu levei uma caixa de cabeção de negro, saí estourando lá, aí descobriram, quase fui suspenso, deu uma merda, blá, blá. Aí quando a gente voltou... Colégio pago isso, né? É. Aí vai pra excursão, leva a bomba, explode, descobrem, quase foi suspenso. Cara... É, a comercialização do ensino, né, cara? Aí eu cheguei no Rio, de volta e tal, aí tinham tomado a caixa com todos os meus cabeções negros, e eu achei um, aí eu falei assim, caralho, na frente do colégio assim, achei o cabeção de negro na minha mala, enquanto tava todo mundo esperando os pais virem buscar, aí um monte de gente, caraca, foda, não sei o que, aí acendi, e joguei no canto, yeah, aí tá todo mundo que tava falando, yeah, parou assim, fez tipo, caralho, moleque, e quando eu não, tinha tipo um mendigo muito espremido num cantinho da rua que não tinha mais pra ele fugir, porque eu joguei tipo, sério, no cabeção de negro. Escola tem um mendigo personal também? Porra. todos vão ter o mendigo de estimação, né, cara? Lan House. Eu vou pro inferno por rir, cara. Teve um amigo meu, ainda nesse papo aí de banheiro de escola, um amigo meu uma vez foi no... Teve esse problema de quase explodir, né? Foi, cagou a porra toda, não sei o quê. Aí papel, cadê? Não tem papel, acabou totalmente a papel. Não é que todo, cara, é todo babado. Aí ele olhou pro lado, olhou pro outro, não tinha nada, falou, pô, vai ser a cueca mesmo, né? Sacrifício da cueca. Eu acho que já acontece essa história aqui. Aí ele limpou o foda, cara, o foda é quando a cueca não é o suficiente, né, cara? Imagina. É, no caso dele foi. Aí ele limpou com a cueca e não quis jogar a cueca no lixo, né? Porque, obviamente, eu descobri que aquela cueca era dele, né? Viu, cara? Aí ele pegou a cueca, subiu assim no vaso, né? Abriu o basculante e tacou. A cueca foi parar no... Ah, tu contou, lembro. Contei, né? Caiu numa caixa d'água. McDonald's ficava embaixo da escola. Era falar muito tempo a porra da cueca, meu irmão. E a molecada saía, né? Vários saíam da escola, né? Os playboyzinhos saíam da escola e ia fazer o quê? Ia na porra do McDonald's. Caraca. É a vida. Aí tu ia na bica lá do banheiro lavar a mão antes de comer, passava merda na mão do maluco. Aí era catraca do McDonald's, eu não ia no McDonald's. Tinha que contar que os funcionários lavavam a mão, né? Então, um negócio meio não sei, mas assim, eu vi num fórum de internet uma história bem parecida com essa, mas o cara foi, tipo, acho que na casa do amigo dele, o cara foi dormir na casa do amigo, uma fita assim, tá ligado? E ele, porra, brother, e aí, caralho, não tem papel, puta, o cara fez aquela merda gigante e tal. Não, minto, a privada tava entupida, cara. Ah, a pior coisa que existe no mundo. Aí, aquela merda gigante, assim, tá ligado? Praticamente aquele sabre de luz ali, o cara pegava... Aí você começa a dar descarga e o marinheiro começa a querer vai sair. Não, não, aí tipo, ele falou, caralho, brother, o que eu vou fazer? Puta que pariu, não sei o que eu faço. Pô, beleza, eu vou fazer o seguinte, cara. Falou assim, bom, vou pegar a merda na mão, vou jogar pra janela. Uma boa decisão. Vou jogar pela janela, lavo a mão depois, fechou, brother. Tipo, a outra novo, né, cara? Tipo, muito tem... droga da obediência. Uma bota nova. Tipo droga da obediência, exatamente, cara. Aí, caralho, o cara abriu de boa lá a janela, pegou a merda. Sabe quando, tipo, você faz o bagulho e parece ser a coisa mais imbecil do mundo, mas você faz com propriedade e autonomia, assim, que você sai, caralho, eu sou foda, brother. Na hora apareceu um ótimo plano, né, cara? Aí falou que ele chegou no quarto lá do brother dele, aí o brother dele, caralho, brother, tu tava tacando merda pela janela, bro. A janela tava aberta. Do vizinho, você é louco? Chama mais pra mim aqui, brother. Você é louco? Não, mas de fato, nenhuma ideia é estúpida se a execução é perfeita. Por exemplo, a gente tava no carnaval, o Nismigo tava, o Lodobar tava, e a jacuzzi do apartamento da casa onde a gente tava quebrada no primeiro dia. Aí a gente pensou, porra, se a gente esquentar a água e tacar na jacuzzi? Parece uma ideia estúpida, mas a nossa execução foi perfeita e a água foi quentinha, a gente ficou a noite inteira lá. A gente usou todos os bocas do fogão pra ferver a água e jogar na... Fogão de 6 bocas, 6 panelas, 3 chuveiros ligados no quente, enchendo água, jogando água lá, ficou quente, pô. O chuveiro ligado no quente foi meia hora depois que a gente pensou... Cara, era mais rápido se desse uma mijada na água. A gente pensou nisso também, a gente só não executou essa parte porque era a última medida, sacou? Era o desperate measure. Você tinha uma lan house, você era dono de uma lan house, você era o capitão da lan house. Eu fui o capitão comandante, pedreiro, mecânico, mágico. Parada. Mágico, foda. Não, você tem que ser mágico pra trabalhar em lan house. Lan house é um lugar muito especial, porque diferente da locadora, diferente do fliperama, por mais que as pessoas tenham um apelido, é obrigatório você ter um nickname de CS na lan house. É daí que surgiu o nickname CS, baixo feito soco e tal. Você tinha um nickname de CS, porque os donos das lan houses que iam eram todos com nickname, era... Ninguém era, tipo, a lan house do João, era a lan house do Akira, era a lan house do Bluegrass. Geralmente, o dono da lan house era um cara lendário, assim, que tinha lenda de ser o cara que jogava CS pra caralho, mas como ninguém nunca via ele jogando, porque ele tava assim, trabalhando, ele ficava sempre cara, aquela coisa, assim, meio Wolverine, né, porra. Só falavam isso pra conseguir meia horinha, né? Essa é a história da minha vida, cara, porque eu sou CS, não CS, mas eu tinha forma de saber jogar, sabe? Eu nunca tinha jogado. Mas quando o meu meu nick de Lan House eu uso até hoje, que é Assadino Upador. Que é? Como é que é o nome? Meu Assadino Upador. Excelente. Mas quando eu mencionei lá que toda Lan House aqui na cidade chamava Dragon, era o nome da Lan House que eu tinha. Olha só. Porque quando a gente veio pra cá, tinha duas Lan House abertas, sabe? Então. Era Dragon. A gente abriu... Dragon. Da Lan House. Mas quando a gente abriu a primeira Lan House que tinha todos os computadores iguais, virou tipo a melhor Lan House do universo, sabe? Todo mundo na cidade ia lá. Aí eles começaram a chamar as outras Lan House de Dragon também. Aí os outros caras ficaram meio bravos. Caralho. Vamos na Dragon Fake. Né? Não, eles falavam aquela que Dragon. É tipo aquele comercial da NET, né? Tipo NET. É tipo Dragon. Tipo né? Dragon. Cara. E o logo da Lan fez mais ou menos igual o Leão de Judá lá. Eu peguei um dragão na internet, escrevi Dragon em cima. Ai, mas se liga, vocês estão falando de... Antes disso, estavam falando de gente pedida e tal. Eu vou até perguntar pra você se já teve que expulsar alguém alguma vez da Tona House. Que aqui em São Cristóvão tinha um cara chamado Cheiroso, que ele foi expulso da Tona House. Tá ligado? Eu acho que por razões óbvias. Peraí, o nome do cara... Você falou o cara... O nome dele era Cheiroso, a mãe dele. Passou a ser. Não. Isso é muito foda ser a mãe dele. Cara, pessoalmente, eu nunca precisei pôr gente pra fora da Tona House porque tá fedido, sabe? Porque a Tona House era dividida em duas salas e eu ficava os na frente. Os usuários colocavam, né? Isso, então os próprios frequentadores lá tomavam as medidas necessárias pra pôr o cara pra fora. Juninho, o bom ar, que era um item comum de limpeza? Né? Eu deixava no banheiro já, eu nem tirava, sabe? E banheiro? Tu já pegou alguém trancado no banheiro? Porque transando. Eu pensei nisso. E trepando, já pegou? Não. Na Lan House que eu ia, nego trancava os outros no banheiro assim, easy. Principalmente quando tinha banheiro com chave que dava pra tirar. Opa. Não, cara, ali nunca peguei ninguém trepando no banheiro. Não no banheiro, pelo menos. Ninguém. Mas... Tu sou homem com homem, né? Quase não tinha mulher na Lan House, cara. Não, cara, então. Isso eu acho que é um negócio do interior de São Paulo. Tinha bastante mulher que vinha aqui. Não, aqui também tinha. A gente tinha até uma putinha na Lan House. Que isso, porra nenhuma pra fazer no interior mesmo. A minha era só assim. E algumas meninas que iam com a gente, umas amigas nossas que jogavam. E de vez em quando ia namorada de um ou outro assim que, não gosto de jogar. Aí ficava usando o MSN. Eu sou da época que Lan House não tinha internet. Lan House era só jogo. Tinha a moça que trabalhava. Eu acho que você não era de época nenhuma. Acho que você só era uma Lan House porca, cara. Era um cyber café. Era assim, cara. Era só, tipo, o computador, tá ligado? Tipo, as máquinas ligadas por rede. E a porra do CS, que era todo controlado pelo server lá. Era só era uma casa de CS, não era uma Lan House, cara. Era uma LAN, porra. A minha cidade começou com isso, era só CS. Aí depois, a primeira Lan House que botou Battlefield, ninguém jogava. Aí a gente começou a jogar lá, aí nego olhou, ih, caraca, jogo novo, começou a sair do CS, assim, cara. Não, o melhor é quando a pessoa falava, caralho, olha o CS, que o maluco tá jogando, como é que você pega esse avião no CS, meu irmão? Tinha uma técnica, quando você queria pôr algum jogo novo, você instalava ele, tipo, na época do CS, todo mundo só jogava CS. Aí quando a gente instalou Battlefield, a gente combinou assim, de 5, 6 pessoas, ir lá no fundo e jogar e ficar assim, caralho, que jogo foda, não sei o que, nossa, que da hora. Cara, é questão de uma semana, tava todo mundo abandonando o CS e jogando esse outro. E a gente fez isso umas 4 vezes, sabe? O triste era você não gostar de CS e querer jogar qualquer outra coisa. Isso. Tipo assim, Warcraft 3. Puta, eu joguei muito Warcraft 3 em Lan House. Aí, tipo, tinha dois... Né? Não, e o preconceito? Eu jogava F Special Forces, cara, aquele mod de DBZ. Caralho, retardado, tô jogando Dragon Ball, mané. Tinha isso aqui também, era legal. O foda não é nem isso. O foda é que, tipo assim, quando você queria jogar com alguém, era com alguém que, tipo, pô, que jogo legal, cara, quero aprender. O cara só jogava contigo, só tomava tapão, assim. Você colocava você contra o cara em um PC e se atropelava os caras. É o maluco, tipo, foda-se, vou pro CS. Porra, era triste. Chamava de alemão aqui, que fazia isso, cara. Jogava outra coisa que não fosse CS. Fala, pô, o que você ia falar? Não, então, eu ia falar que essa parada principalmente, né, do CS, que era o jogo da galera, e quem jogava tentava ir pro outro lado, que não tava jogando outra coisa, era vacilão, era trescu. E aí a gente peraí. Contextualiza quem não é do Rio, que não vai entender essa porra de trescu. É porque trescu é como eles chamam o pessoal do terceiro comando, entendeu? Isso. Tem essas paradas que eu acho que aí, aqui no Rio, principalmente São Cristóvão e Redondeza e Subúrbio, a galera usa muito esse linguajar. Mas eu não sou bandido, não. Só sei porque eu vivi cercado. Sou mais do Cristóvão. É, tipo isso. Agora, outra parada, as técnicas secretas que o nego bolava, né, pra jogar bem a porra do CS, porque quem jogou CS muito tempo, tinha diversas técnicas, né, quando você botava a porra da W, que era a arma que matava com um tiro só, apelona pra caralho, mas você precisava saber jogar com ela, que era uma arma lenta. Então tinha o lendário, o utilizador da cabeça de meleca, moleque. O que acontece? Ele pegava, toda vez que ele ia começar jogando na house, principalmente nas viradas, ele chegava, sentava no computador, primeira coisa que ele fazia era tirar um potocão do nariz, um melecão, e colar, assim, milimetricamente no meio da tela, tá ligado? E aquele ponto era o ponto de quick dele, né, que se chama... Caralho, que genial, meleca man, cara. Moleque, era ridículo, esse moleque era ridículo, ele dava quick em todo mundo, e cada vez que ele dava um quick em alguém dessa forma, ele gritava, cabeça de meleca! E o cara bagulho... Cabeça de meleca! Bum! Quando ele gritava, você sabia que ia até morrer, cara. Era genial. Cara, o que o nego fez na house uma vez que eu vi era colar chiclete no meio onde era mira, porque a W não tinha mira, né? Aí nossa, ele colou... eu já bati no colar chiclete, caralho. É como faz o style. Não, tinha até um macetinho que você dava alt tab e depois voltava pro jogo, aí ficava o mouse piscando numa epilepsia frenética no meio das... Cara, aí você... O nego não pegava uma caneta piloto e fazia um ponto na tela. Pô, caralho. Porque era adolescente, lá. Exatamente, lá. Tem que fazer merda, entendi. Faz sentido. Tinha um pessoal que macetava, usava um, sei que lá, refresh, que aí rodava a porra da tela, dando um erro de placa de vídeo, que fudia o computador da house todo com essa porra. Cara, esse negócio de fuder computador, eu juro que tinha um moleque que ia na lan house e pagava pra cobrir as espuminhas dos microfones. Porque não é possível, a gente chegava, tipo, dava a impressão que ele tinha arrancado, mastigado o fone, tirado e colocado de volta no negócio lá, sabe? Na época que placa de vídeo era Voodoo 5, né, cara? Total random, mas assim, é uma história bem cretina de Corujão, né? Porque eu acho que não dá pra falar de Lan House sem falar de Corujão, né? É impossível. Né? Não tem como, é a virada. Cara, é uma pena fliperama não ter o Corujão. Cara, tinha aí. Onde que tem Corujão no fliperama? Ué, tinha um fliperama num bar que tinha lá perto de onde eu morava, que o bar ficava aberto 24 horas. Caralho, consequentemente, o fliperama também ficava, pô. Não, mas Corujão é quando fecha com a galera dentro. Exato. Aí vira prisão. O Corujão tem esse lance da atmosfera, né, isso, brother? Isso, você não tem pra onde fugir. É tipo Thunderdome, tá ligado? Você só pode se alimentar com pizza, salgadinho e espuminha tipo de fone. E Twix é a ração da Lan House. A ração da Lan House, exatamente. Aí o que acontece? Entre várias e várias histórias de Corujão, tipo, eu frequentava uma Lan House que era chamada Sniper. Aqui, né? Nome clássico de Lan House, né, cara? Aliás, essa Lan House, quando ela abriu, ela tinha bastante Lan House aqui já em Santos, mas eles resolveram fazer um bagulho sensacional. Eles abriram e falaram assim: vamos fazer um campeonato de CS, os melhores clãs da Baixada. E a galera levava isso a sério, né? E tal. Só que tinha um problema: essa Lan House era daquelas que tinha os PCs que não faziam par, saca? Era tipo assim: tinha um PC mais legal, tinha um que não era e tal, tal, tal. Então, assim, pra evitar problemas, né? No campeonato, o campeonato tinha uma regra de ouro que era: não vale tacar smoke. Smoke, brother. Lagava a máquina, nego caía, era uma merda. Aí o time que tava perdendo no último round, com certeza, né? Todo mundo comprou smoke, tacou, bugou tudo, foi uma merda. Mas enfim, essa Lan House ela tinha uma qualidade meio duvidosa, assim. Mas era muito. A atmosfera dela era muito legal. E tinha um cara que trabalhava, que ele morava do lado da Lan House. Eu não vou citar nomes aqui porque é uma história meio deprimente. Mas, esse cara, ele morava do lado da Lan House. Mas ele tinha nickname na Lan House. Tinha. Não, mas é aqueles caras que você não conhece pelo nome. Porque os amigos da Lan House, você não sabe o nome. Você não sabe o nome. Encontrei o cara na rua e falei: caraca! Bluegrass, é você! Pô, eu chamo um cara até hoje de Saci de Patinete, porque eu não sei o nome dele. Então, tipo isso mesmo, né? Aí, beleza. E esse cara, ele vivia na Lan House. E um dia ele chegou pro dono da Lan House e falou, cara, porra, tô precisando de um trampo aí e tal, pá. Aí o maluco, pô, faz o seguinte, cara, você não quer vir trabalhar aqui pra mim? Você trabalha aqui do lado, você trabalha, tipo, pra mim, e eu deixo você ficar jogando CS. Você toma conta da Lan House, você pode ficar jogando CS quando tiver de boa. E o cara era mó viciado em CS. Ele falou, pô, beleza, quanto que eu vou ganhar? Te dou 100 mango e mais horas grátis de CS, tá ligado? Então o moleque era sumariamente explorado, sumariamente explorado. Aí o cara chegava pra ele e falava, ô, brother, se liga, vai ter o Corujão aí hoje? Tu tem as moral de ficar pra mim? Se tu quiser, tu pode ficar com uma máquina pra tu ficar jogando o Corujão inteiro, assim. A única coisa é, tipo, se alguém for comprar um Twix, tu cobra, né? Um bagulho assim. Aí ele, pô, beleza. Só que, tipo assim, o moleque ficava o dia inteiro na porra da Lan House. O dia inteiro. Chegava uma hora que ele não conseguia mais pensar em alguma coisa que não fosse essa. Então ele dormia no meio do Corujão. Caralho. Tipo, encostava no sofá lá e dormia feito um mendigo jogado atrás. Só que assim, dos lugares mais seguros pra você dormir, o sofá da Lan House é tipo o mais periculoso, é. É muito sinistro, porque. E o pior é que quando alguém dormia na Lan House, era obrigatório você zoar a pessoa dormindo no Corujão. O cara tá pagando pra dormir aqui, vai dormir no motel, não, porra. Então, assim, eu não sei como ninguém fez um cocô neles, juro. Foi o que faltou, tá ligado? Mas assim, um dia desses, um maluco que era brother do dono chegou e tipo, porra, brother, se liga, tipo, eu tô aqui na balada, a balada tá uma merda, eu tô bêbado, tem as moral de abrir a porta aí pra eu entrar, tem PC aí pra eu entrar, aí o cara, pô, mas tipo, o Corujão é 10 mango, né, pra tu entrar aqui o caralho, eu vou te cobrar 25 mango. Aí o cara, não, eu tô loucão, eu preciso jogar CS, não tem problema, cara. O maluco entrou na Lan House, viu o maluco wasted, assim, jogado, feito uma merda no sofá, ele não falou nada, ele abriu o zíper, deu uma surra de pau mole no moleque, falou, caralho, ganhei a noite, foi embora. Eu já vi muita coisa bizarra, mas ganhou. Não, e aí que a Lan House. Peraí, o cara. Deixa eu ver se eu tô entendendo. O cara pediu pra abrir a porta, abriu na porta, entrou, olhou o maluco de peito. O maluco dormindo, ele tipo, pô, preciso dar uma surra de palmão nesse maluco. Tirou o peru do maluco e falou: valeu, abraço e foi embora? Tipo isso. Tipo, caralho, muito. Pô, não vou conseguir jogar olhando esse moleque. Cara, isso é literalmente mesmo? Literalmente. Caralho, eu tô aqui pensando. Literalmente. O cara chegou, deu uma surra de palmão no maluco, se passou de palmão. O cara não ficou 10 segundos, ele chegou tipo. Caraca, foi muito loucão. Saiu, cara, fala que ele não entendeu nada. Fala. Sim, mas assim, sabe o que foi mais foda, brother? Que ele saiu, cara, ele parecia o Dimitri daqueles vídeos do YouTube, sabe? Caralho, eu tô loucão, mano. E foi embora. Caralho. A gente ficou rindo. E tipo, a princípio, como foi um bagulho muito súbito, ninguém, tá ligado? Caralho, pro 3, nego viram. Aí o dono ficava assim, ô, pô, Lucas, chega aí, vem ver. Aí o cara, tipo, ligava assim, aquela rebobinada no sistema de segurança da. Ah não. Gastava o pico. Porra, cara, bota aí, cara. Aí chama fulano. Aí chama fulano, chega aí. Não, tô jogando. Chega aí, fulano. Não, sério, chega aí. Aí chega aí. Caralho, enfim, aí a gente resolveu acordar o maluco, galera, tá ligado? Fulano apareceu aí no meio do Corujão, te deu a sorte de palmola e foi embora, né? Brother, vamos sério, tu dorme no meio do Corujão e te conta essa história, quando que tu vai acreditar, brother? Nunca tu vai acreditar. Que o maluco veio da balada loucaço, chegou, abriu a porta do Corujão, te deu a sorte de palmola e foi embora. Como assim? Quem pode entrar no Corujão, brother? O Corujão é um território inexorável. Fortaleza inexorável, exatamente. Enfim, né? Aí mostramos a fita pro moleque. Aí ele ficou, pô, se sou mó sacana. Você sou uma filha da puta. Tomar no cu, né? Mas aí até aí o maluco também, o maluco tinha tipo 15 anos, né? O outro cara tinha tipo 22 anos e o caralho. Ele foi abusado por um cara mais velho, é tranquilo. Foi tipo isso. Ainda foi pedofilia ainda. Caralho. É. Imagina se fosse um cara de 15 anos pegando peru no cara de 22. Tinha sempre essas coisas insanas, mas aí só que assim, ela ficou muito zoneada, brother. Galera, tipo, o Corujão não era mais fechado, você entrava, você saía. Aí um dia nós tava lá no Corujão e, tipo, um dia nós tava, mentira, esse dia eu não tava, cara. Mas assim, no meio do CS lá, o maluco levantou assim, foi comprar o Twix lá na frente, aí no que ele comprou o Twix, sacou uma arma lá, aí todo mundo desconecta o computador aí, que não sei o quê. Tinha um maluco lá no fundo. O maluco foi roubar Twix? Não, o maluco roubou, mas bom esquema, brother. Tinha três caras, tipo assim, os caras não tinham nem cadastro na LAN, chegaram, ah, podemos fazer corujão? Aí, podemos. Aí o maluco foi lá pra frente da loja como que ia comprar o Twix pra ninguém sair. O outro cara fez que ia pro banheiro, pra ninguém se esconder no banheiro, porque LAN House é isso, né? Uhum. LAN House banheiro, só tem isso, cara. E o outro cara, tipo, ó, galera, todo mundo levanta, para de jogar. Aí, tipo, todo mundo desconecta o computador, assim, os bagulhos, os caras levaram a CPU, tá ligado? Caralho, sério? 10, 15 CPU. Aí ligaram pro outro maluco que já tava, tipo, o cara chegou tipo com uma Fiorino, assim, jogaram os CPU lá, botaram todo mundo no banheiro, primeiro, caralho, uns 15 negros no banheiro, aí tinha o gordinho fedido, tinha o maluco chorando, né, aquelas porra, né? De choque. Aí os caras falaram, ó, não sei o que, falaram tipo assim, ó, mano, vocês estão fudidos, se sair daqui vai morrer, que não sei o que. Tem onde mora, vou mandar um cara atrás de vocês pra ver onde vocês moram. Aquelas histórias assim, aí o que que aconteceu? A galera colocou, tipo, eles, todo mundo desconectou os bagulhos, aí a galera, eles pegaram 10, 15 computadores, eu sei que sobraram alguns ainda, pegaram os computadores, colocaram no carro, saíram andando, tá ligado? E deu uns 15 minutos, a galera não ouviu mais barulho nenhum, assim, tal, aí o dono lá, o segurança, enfim, resolveu sair. Aí esse dia foi muito engraçado, porque quando o moleque me contou... Muito engraçado. Porra, engraçadíssimo, né? Principalmente pro dono da Lan House. Se liga, aí o maluco contando. Caralho, tu não sabe o que aconteceu. Roubaram os caras do Charlie Brown e invadiram a cidade. Isso, brother. Não sei o que, o caralho, brother. E aí, que caralho? Tipo, porra, brother, quando a gente saiu, que a gente ficou sem saber o que fazer, se ia pra casa, se ligava pra mãe vir buscar, se, tipo, chegava pra fazer, falava nada, né? Tipo, não, mãe, vim mais cedo, tá tudo bem, né? Porque se fala pra mãe que assaltaram a Lan House, tá fudido, né? Nunca, bro? Mais corujão, mano. Aí o maluco... E eu fiquei pensando assim, caralho, será que eu posso roubar o mouse e alguém vai perceber? Que pergunta. Porque o mouse, tipo, a Lan House tinha acabado de trocar todos os mouses por aquele Microsoft Blue, tá ligado? Uhum. Que era mó mouse responsa na época, né? Mó mouse perfeito. E o moleque, tipo, acabou de ser roubado a Lan House, o cara tomando mó prejuízo. Ele, tipo, porra, será que se eu sumir com o mouse que alguém vai perceber? Porque, tipo, já levaram o CPU, vai ver, o cara precisou de um mouse pra ele também, né? Tô querendo esse mouse, mó. Então, nossa, brother, como tu é gordo e morfético, assim, né? A primeira vez que eu fui assaltado foi na Lan House que eu trabalhei. E a segunda vez também. E você foi assaltado quantas vezes na vida, ao total? Eu fui assaltado, somando essas duas vezes. Aí, nessa primeira vez que eu fui assaltado, a Lan House tava vazia, era 10 horas da manhã, eu tinha acabado de abrir. Aí eu tava jogando Call of Duty 2, tava terminando já, aí o cara parou do meu lado, que o balcão era em L, ele parou do meu lado e ficou, tipo, olhando, sabe? E eu não olhei pra ele, eu fiquei esperando ele falar alguma coisa. Aí ele falou assim, dá tudo aí. Aí eu, sem olhar pra ele, eu falei, dá tudo o quê, cara? Tudo o quê, né? Tudo aí? Tudo mesmo? Aí ele, tá tudo o quê, cara? O que você tá falando? Tá tudo dinheiro aí, filha da puta! Aí ele pegou, cara, tava com a arma apontada pra mim já, sabe? Aí que eu virei pra ele, aí eu falei assim, eu, tipo, eu não sabia como reagir, sabe? Aí eu olhei pra ele e falei, cara, você tá brincando, né? Aí, você falou isso? Eu falei... Minha arma no jogo é maior que a tua. Aí ele falou, dá tudo dinheiro aí! Aí eu abri a gaveta, tinha o quê? Sei lá, tinha 50 reais na gaveta, não tinha entrado ninguém ainda. Uhum. Aí eu peguei as notas de 1, de 2, assim, comecei, tinha nota de 1, cara, quanto tempo? Catei as notas de 1 e de 2, comecei, tipo, meio que contar, sabe? Tipo, tava acostumado a tirar dinheiro e contar. Eu tirei o dinheiro e comecei a contar. Por que você tá contando dinheiro, moleque? Aí eu, cara, culpa aí, eu dei o dinheiro pra ele, aí ele, o que mais você tem aí? Eu falei, eu tenho salgadinho. Aí ele foi lá, pegou o salgadinho e foi embora. Ah, não, peraí, tá me falando que o cara roubou 50 reais um Twix. 50 reais um fandango. É, exatamente, pegou um fandango. Pela metade? Hã? Pela metade, que tu tava comendo. É. Não, ele pegou um fandango. Caralho. Não, o cara trolando o assaltante, né, brother? Eu não sabia, cara. Eu na hora, eu não fiquei com medo, que eu não sabia, sabe? Nunca tinha visto uma arma na minha frente. Aí depois, cara, que o cara foi embora, que a polícia chegou, eu falei, puta, eu podia ter morrido, cara. Ele tava com a arma, empurrou minha cabeça com a arma, sabe? Cara. E tu falando, eu tenho salgadinho, espero eu comprar o dinheiro. Falando aí de bandido, mendigo, cara que parece mendigo dentro da Lan House. Porra, ser mendigo dentro da Lan House é mole, cara. Eu conheci um moleque que ele, tipo assim, ele não era mendigo, tá? Fica bem claro. Não na vida real, assim, mas assim, pelo vídeo... Só no MMO, só no MMO. Só no Second Life, né? Give money, blocks. Não, vocês vão entender. O que acontece? Pelo vício dele, cara, ele se travestia de mendigo mesmo. E tem um ponto aqui em São Cristóvão que, segundo ele, era mole conseguir dinheiro. Ele pegava dinheiro pra jogar CS, cara. O moleque botava uma roupa surrada, ia pro ponto ali, na entrada da cancela. Quem já passou por aqui vai saber onde é que fica. É, eu só não vou falar o nome do moleque, senão é muito chato. Mas, tipo, o moleque pegava. Vai, suponha. O senhor manda um abraço pro nosso ouvinte aí, manda um abraço pro nosso ouvinte. É, o nosso grande ouvinte aí, malandrão. Aí ele voltava quase todo dia, ele conseguia, tipo, uns 7, 8 contos era suficiente pra matar o vício dele, cara, não, naquele dia. Mas, pô, mas se o cara se prestou a isso, ele não deve ficar ligando de falar o nome dele, não, pô. Mas, bom, isso que falar uma parada. Quem nunca vendeu Vale Transporte pra comprar ficha de fliperama ou pagou a ficha de fliperama com Vale Transporte, não teve infância. Falou sério, pegar aquele cartãozinho, aquele papelzinho de Vale Transporte de 70 centavos, dá duas fichas, brother. Pô, brother, eu nunca tive a minha época do fliperama, não fui concomitante com o Vale Transporte, cara. Cara, eu sou muito velho, então. Porque, porque você em Santos é diferente, pô, mas aqui no Rio tinha. Fala, não, aqui também tinha, Aqui tinha ficha, tinha o caralho todo, mas era sempre na época que eu fosse, tá ligado? Não tinha mais. Esse negócio de vício no CS foi uma coisa muito séria, cara. O mais próximo de um vício de drogas que acompanhei foi de CS. Teve um conhecido nosso que um moleque, ele jogava Mad Knights, lembra aqueles bonequinhos muito maneiros? Ah, que eu tava, tá ligado. Putz, achei que só eu tinha isso. Ele começou a vender isso pra pagar o vício, depois ele começou a vender as cartas de Magic, depois ele passou a roubar vestiário do colégio pra pagar CS, cara. Não. Roubar minhas cartas de Pokémon também, né? Também, é. O moleque inspirou, acabou com a vida dele por causa de CS. Mas aí vamos te fazer uma pergunta. Qual era o frag dele na stack? Valeu a pena? Fala, pergunta logo. Conta a história, pombo, do Aki destruindo a Manhouse. Caralho, não. Você sabe essa história com mais detalhes, cara. Eu não tava. No dia. Porra, então ninguém tava. Isso é uma lenda. Cara, todo mundo inventou essa porra. A foto de vocês aqui no Skype é igual. Alguém conta. Nada boa vai contar. Conta aí. E é incrível a foto. Não, é que tem um amigo nosso, cara, que na época que ele estudava com a gente, devia ter uns 15, 16 anos. Na época ele já superava os 120 quilos. E houve uma discussão lá, ou pelo menos eles estavam brincando, um de empurrar o outro. E a Lan House era feita daquelas paredes de. Era tipo um compensado, né? Era uma parada de plástico, uma armação de plástico, tipo de stand. E nessa brincadeirinha, essa putariazinha, um empurrou o outro em cima da parede, entendeu? E aí, tipo, que acabou a Lan House. Demoliu. Acabou a Lan House. Aí o cara trabalhava, tava lá dentro. A Lan House dobrou de tamanho, não é isso? Tipo isso. Ampliação, né? Tá ligado aquela câmera escondida que o maluco ia cagar no banheiro químico e as paredes do banheiro químico caíam? Tô ligado. O que é isso, né? O maluco jogando CS, ele olha, de repente tá um caminhão vindo, né? Escrota, que não tem nada a ver com... É dessa época. Tinha um brother nosso. É aqui, o fliperama que eu mais frequentei na minha vida é um bar que, assim, da janela eu consigo ver. O nome do bar é Bar do Pedro. O Pedro era o dono do bar, por isso o Bar do Pedro. Né? Cara, parece que é lógico. O apelido dele era Pedro. Né? Por algum motivo. Alguém inventou Pedro. Beleza, era Bar do Pedro. E no Bar do Pedro, era só máquina alternativa. Não tinha uma... só tinha uma máquina. De vez em quando rolava, assim, o nego trocava a Honda, a máquina. Não, mas era assim... A máquina alternativa é tipo Street Fighter de rodoviária com Hadouken triplo e... Não, não, é tipo assim... Não, é tipo um pouco antes. É assim, tipo, primeiro tinha... Ó, primeiro que tinha aquele Street Fighter 02 Alpha, que era aquele escrotão que tinha Dramatic Battle, o caralho, que eu nunca vi nenhuma outra máquina em boteco, beleza. Aí do nada o cara trocou e colocou Samurai Shodown 4, beleza. Aí de repente, The King of Fighters 95 com a dificuldade no 8, brother. Nego suava pra matar um boneco. Nego cagava sangue pra matar... Enfim, e aí quando a galera não tinha dinheiro, pra ir no Bar do Pedro, era aquele negócio, né? Ia pra casa de alguém, ou a Mega Drive ali, papapapapá, época 16 bits. E tinha dois brothers que a gente fez ali, que eram dois irmãos, que um era burro e era novo, ou um era burro e era velho, desculpa, era mais velho, tinha uns 15 anos, e o outro tinha uns 13, 12. Esse que tinha uns 15 anos, ele era fanho, cara. Não. Um era burro, o outro era fanho, é isso? Não, ele era burro. Não, o verbo era burro. E assim, caralho, ele tinha uma mãe mania, sabe aquela gíria do doce? Já ouviu essa gíria? Não. Do doce? É, uma gíria que tinha muito aqui no litoral de São Paulo, que era o seguinte, você lembra quando você comprava um anel, você comprava uma balinha, e vinha um anel, vinha um aviãozinho, qualquer merda, era um bagulho tão ruim que era um bagulho do doce. Ah, é, tipo, celular de bala. Ah, tipo, tá ligado, entendi. Tipo isso, exatamente, celular de bala. Aí, o que que acontece? E esse cara, ele ia falar, ele falava que era tutoce. Isso é tutoce. Se ele não falava... Se ele não falava que era tutoce, ele falava que era falsier. Pra ele, era tudo isso, brother. Falsier. Aí, tu falsi. Aí, tipo assim, é como se o mundo tivesse dois planetas. Um planeta falsier, outro planeta tutoce. Pra ele, tudo tinha que ser um desses bagulhos, tá? Você chegava pra ele apresentar, tipo, a tua mãe. Ele falava, oi, tu mãe é tutoce. Teu pai é falsier. Beleza. Não. Ele era uma pessoa com plenas faculdades, assim. Ele era burro, tá ligado? Como se chama as pessoas de burro, mas ele era uma pessoa normal. E beleza. Então. Cara, ele tinha um padrasto, morava ele e o irmão, a mãe dele e o padrasto dele. E o padrasto dele, não sei se não gostava dele, ou se o padrasto tinha interesses de ficar sozinho com a mãe deles lá na casa, sem ser importunado. Provavelmente ambos. Isso. E assim, cara, ele comprou um Super NES pros moleques. E, cara, eles ficaram muito felizes, porque eles iam sempre chepar na casa dos outros videogames, sabe? Tipo, tocava, tu vai fazer alguma coisa? Não, então vamos jogar videogame. E colava lá. Cara, só que assim, ele jogou pro inimigo, né, brother? Porque os moleques não saíam mais de casa. E ele queria que aquelas porra fossem embora de casa. Vai pra rua, mano. Vai brincar, vai pra casa dos outros, sei lá. Mas eu vou jogar videogame, eu quero jogar videogame em casa. Não, vai embora, joga. A mãe do moleque deve ser muito gostosa, cara. Não, não era. Pior que não era, tá ligado? Mas assim, ele inventou um bagulho. Olha que sacada sensacional, cara. Quando o cara é mestre. Ele. Lembra que o Super NES tinha uma porra de uma fonte que era grandona, brother? É tipo um transformadorzinho, bagulho. Não, eu lembro que o Master System tinha isso e minha mãe falava que eu tinha que parar de jogar quando a fonte tava esquentando muito. Exatamente. 10 minutos ela esquentava muito. Exatamente. Então ele falava assim, ó, esse bagulho esquenta muito. Se você jogar mais que uma hora, ele vai pifar e vai pegar fogo e vai estragar. Cara, você fala isso pra um moleque que nunca teve um videogame na vida, o moleque jogava com um cronômetro do lado, saca? Tipo assim, ele mijava antes de ligar o videogame porque nada Isso era nas férias, saca? Qual que era o problema? Quando eles voltaram a estudar, o irmão dele estudava de tarde e ele estudava de manhã. Então o irmão dele, ele chegava da escola e o irmão dele colocava, ó, já joguei uma hora de videogame hoje, só amanhã agora. E ele ficava, tipo, ele começou, tá ligado? Ele começou a desenvolver um instinto assassino, assim, ele começou a ficar com muita raiva do irmão dele, tá ligado? E tipo, ele, não, pô, deixa eu jogar aqui, não sei o que, beleza. O irmão dele acordava e jogava. Eu já joguei uma hora, vai pifar, se eu fosse tu nem ligava. O moleque ficava, tá ligado, tipo, remoendo, assim, tipo, filha da puta, que não sei o que. Um dia, total random, a gente tava brincando de tarde, e tipo assim, esse moleque, ele morava numa casa, que era a casa de fundo, tá? Uhum. E a casa da frente deu uma merda que pegou fogo a casa da frente, sabe? E a gente tava, tipo assim, foi princípio de incêndio, nem foi aí, nada... Aí a pessoa falar, foi um super incêndio. Sério, a gente brincava na linha da máquina, né? Tinha as macumbas, a linha da máquina, cruzinhada, e a gente fazendo merda ali, né? Cara, chegou um maluco, amigo nosso japonês, correndo, caralho, tu doce, porra, tua casa tá pegando fogo, brother. Ele largou, eu não lembro o que ele tinha na mão. Sério, ele saiu, tá ligado quando você imagina alguém berrando Run to the Hills? Ele fez isso, foi na direção da casa dele. Meu videogame! Brother, ele correu tanto, cara, ele correu, juro que eu nunca vi uma criatura correr tanto na vida dele. E tipo assim, os bombeiros chegando assim, e tipo, não, moleque, ó, daqui você não pode passar, que aqui é o caminhão de bombeiro, né? Eu quero meu videogame, que não sei o quê. Cara, o moleque começou a chorar, e soluçava, e tremia, e tipo, a mãe dele chegou pro padrasto e falou, ó, essa porra dessa brincadeira foi longe demais. Caralho. Você vai ter que contar a verdade pra ele. E aí, tipo, pô, então, aí, mó história assim, tá ligado? Então, é que eu tenho o maior medo que você fique jogando isso o dia inteiro num estúdio, tá ligado? Tipo, ele botava o moleque pra brincar na rua, assim. Caralho. Não, eu não queria que você estudasse, mas você pode jogar. Só não joga muito, que isso cansa a vista, né? Isso vai te deixar cego. Estraga a televisão. Quase. Foi isso. necessidade da televisão, brother. Ele, tipo, ele perdoou o padrasto dele na hora, porque o padrasto dele permitiu ele jogar quanto Super Nintendo ele quisesse jogar pro resto da vida dele, sabe? Nossa. Ali, esse momento foi a parte que sacramentou, assim. Sabe aquelas pessoas que você conhece quando você é criança? Você, pô, eu acho que esse cara não vai ser ninguém na vida. Continuar assim. Comentário rápido, só tem coisa esquentando. Na Lan House eu tinha um roteador pra 20 máquinas, um roteador D-Link. E chegou uma época que ele começou a esquentar e travar. E tipo, eu tava procurando pra comprar, sabe? Eu não conseguia achar uma solução. Aí uma noite eu cheguei, que meu irmão ficava tarde. Cheguei à noite, tinha um pote de margarina com uma lata de refrigerante em cima do roteador e todo mundo usando internet sem travar. Ficou quase um ano funcionando desse jeito, com uma lata de refrigerante de lado. Uma oferenda, né? Caralho. É muito diferente. Peraí, tem aquela coisa clássica de você botar uma forma de bolo, alguma coisa assim, pra pegar o sinal. Hã? Lata de Pringles, né? Isso, é. É, você faz tipo uma antena. Pra antena, espalhador. Não na Lan House que eu ficava. Cara, na House que você ficava com tinha idiota, né, cara? Uma cartolina espalha sinal do roteador. Uma cartolina, mano. Mas é complexo, cara. Essas histórias é triste, né? Você vê a sociedade brasileira, né, por meio dessas bizarrices, assim. É. Tipo, você vê o poder sobre a economia local quando o boteco deixa de ser uma ficha 2 créditos e passa a ser uma ficha normal só, caralho. Caralho, cara. Crime contra a economia popular. Uma coisa que me revoltava, né, porque a maioria dos... Existiam uns poucos fliperamas que eram só e somente fliperama. A maioria deles eram bares também, né? E bares nunca eram aqueles lugares... Só pra fazer um paralelo. O Zizal acaba de entrar no jogo do Corinthians. Pô, estreia do Zizal, hein? Essa história de ficha valendo 2 créditos e tal, eu já me fudi por causa disso, cara. Que eu, pô, comprei lá a minha ficha no... Era festa do clube militar lá em Resende. Aí, beleza, eu tô lá, aí o cara tava jogando, eu falei, ah, posso entrar? Eu, porra, o cara era um cadete bem maior que eu, né? Eu com os meus 14, 15 anos, baixinho, gordinho. Aí ele, ah, pode e tal. Aí eu botei a ficha assim, aí, pô, tô lá jogando com o cara, perdi horrendamente. Aí continuou, né? Aí eu, ah, beleza, tem mais crédito ali, a ficha vale 2. Aí eu apertei de novo pra jogar contra ele. Maluco, o que que você fez? Eu, tem mais crédito aqui. Esse crédito era meu! A ficha não é 2 créditos? Não, é 1! Porra, tu vai ter que me pagar, moleque! Eu, tem dinheiro não. Maluco, assim. Eu só falei que ele, tem dinheiro não, me afastando desse lado pra me ganhar, cara. Não, mas era um clássico esse negócio de ficha 2 créditos, quando você via que o cara que chegava no fliperama era novo. Ninguém conhece aquele maluco, ninguém nunca viu aquele maluco. Comprava uma ficha, botava na máquina e começava a jogar. Ele perdia, aí todo mundo ficava embora. Em volta assim, olhando. Ele perdia e ia embora. Aí ele começava a dizer, você nem entendeu, não, ai meu Deus. Eu lembrei do lance total random agora, mas uma vez eu fui num buffet, que fliperama de buffet é foda, né? Caralho! Achei de surpresa. Estão fumando, quase não, não, era um que tinha um dos jogos mais odiosos da história, que era aquele Double Dragon de luta, né? Porra, isso era foda, cara! Que isso, não, cara? Não era, cara. Que desculpa. Isso, cara. Isso era foda demais, cara. Caralho, isso é um dos melhores jogos de luta que eu já joguei, cara. Muito bom. Eu jogo muito pouco jogo de luta, hein, cara. Que isso, cara? Jogou Wargots, Double Dragon, Clay Fight, Biofreak, Clay Fight, né? Porra, foda pra caralho, cara, tu enchia a barra de magia na mesma barra que era a barra de sangue. Então, quanto menos sangue você tinha, que tem um escroto, né, que nem inventa sangue, mas quanto menos sangue você tinha, mais rápido você enchia aquela porra daquela barra. Isso era genial. Tipo, no King of Fighters tinha aquele esquema, né, de você ter aquela facilidade no finalzinho da barra também, mas não era medido o tempo inteiro. No Double Dragon era, e porra, os personagens tinham aquele negócio de você, depois que o cara caía no chão, você conseguia pular em cima dele, conferir com um soco, sabe como é que é? E cada um deles tinha 2 especiais, pelo menos. Isso era maneiro pra caralho, cara. Eu lembro que tinha um ninja chamado Amon. Isso que eu ia falar. Tinha um ninja chamado Amon. Então. E esses jogos de luta sempre tinham... Sempre que nego ia fazer um jogo genérico, assim, tipo, quer fazer um jogo genérico do shooter, não sei o que, blá, blá, blá, bota um ninja. Foda-se o gênero, vai parecer de futebol. Ah, um jogo genérico de futebol, bota um ninja. Tinha um ninja ali, que era o goleiro. Não, mas era inimigo, tipo, né? Tipo, quando colocaram o Shinnok no NFL Blitz, assim, né? ensinava. Bom, mas enfim, aí o que que acontece? Tava esse jogo escroto de hoje, eu falei, ah, vou ver se eu consigo fechar essa porra aqui antes que eu fique muito raiva, com muita raiva, brother. E eu não lembro o que que aconteceu, eu sei que eu tava no último chefe, no último round, assim, aquele negócio assim, porra, vou ganhar, aí o cara te dá aquele especial, aquela letra do Akuma, né, aquele míssil da míssil da Akuma, né, assinatura do lendário, cara. Carimbo, e tipo, eu morri, eu fiquei muito puto, brother, e eu dei um soco no bicho, não um soco, tipo um soco, tipo um punch, eu dei tipo aquela quando você bate, tipo o Alborguete batendo na mesa, assim, sabe? Eu bati, é, tipo isso, ah, vá, merda, e acertei o vidro do bagulho. Nisso, o vidro deu uma trincada, brother, violentíssima, aí eu tipo, Leão da Montanha, tá, cara, saída pela direita. Abandonei o bagulho, e foi engraçado, porque tipo, minha mãe, tá ligado, chegou pra mim, era festa de familiar, assim, sabe aqueles lances, assim, tipo, do sobrinho, da tia, tipo, cadê você? Eu fui te procurar, você não tava no fliperama, o que que aconteceu? Aí eu, ah, sei lá, né, o vidro tá quebrado lá, né, tal, fingi que não aconteceu nada, bro. E assim, torci, a festa tava acabando, torci pra festa acabar, né, porque uma vez acabada a festa, tava assim já, né, e tal. Brother, chegou um moleque, aquelas criaturas iluminadas, né, aquele, né... Ele colocou o dedo bem em cima do trinco do vidro. Quebrou. E falou assim: caraca, que isso, brother? E correu o dedo, brother. No que ele correu o dedo, rolou um esguicho de sangue assim. Nossa, caraca! Brother, eu sei que eu tava na minha. Tava tipo, sei lá, tá ligado? A gente tava vendo futebol, era aquelas festas de domingo, assim, de buffet à tarde com churrasco, com foto. Rolou um chabu, brother. Que o moleque teve que ser levado às pressas pro pronto-socorro, porque o dedo não parava de sangrar. Porra, o que aconteceu? O que que aconteceu? Que não sei o quê. Parece que o videogame tava com um vidro quebrado e não sei o que lá. Eu, puta que pariu, brother. Isso vai dar uma merda, vai voar em mim. Caralho, eu já. Brother, era um moleque que eu não gostava do moleque, assim, tipo, o moleque nunca falou comigo, nem eu falei com ele, mas sempre vi ele nessas festas, eu falei, esse moleque é burro, vai fazer alguma merda, tipo, tá ligado? Foi tipo assim, fama do moleque. Foi tipo assim, tá ligado? Tocou a música dos Jogos Mortais na minha cabeça todo tempo, eu pensando que o moleque ia fazer a merda, ele cortando o dedo lá, berrando, o pai dele desesperado pra levar ele lá na bagulho, enfim, brother, o bagulho cortou o dedo do moleque de uma maneira que o dedo do moleque não dobra mais tudo. Que isso? Caralho! O moleque cortou o tendão, sei lá que porra. Até hoje eu vejo esse moleque na rua. Uma maldição no vidro ali, né? O próximo tem nada pra fazer. Cara, que maneiro, cara. Ele bolou a lâmina mais foda do universo, cara. Para que esse moleque ouça esse programa, cara. Pra ele entender por que ele hoje é aleijado, cara. O cara não dobra um dedo e é aleijado já. Ele tá vaga de deficiente em concurso. Isso que eu ia falar, isso aqui tá de graça de ônibus. Isso é meu benefício por invalidez. O Teleton tá todo ano ele com o Silvio Santos. De black da cabeça triangular. Agradeço ao Lucas. Não, sério, cara. Se não fosse Double Dragon, eu garanto que não tinha acontecido isso. Se fosse Avengers. Se fosse uma coisa de bom coração, né? Puta que pariu, máquina zicada. Pelo menos não foi Kizuna Encounter, né? Podia ser pior, né? No tempo, a House foi só computador. No último ano que eu consegui comprar um Xbox, cara. Eu nunca tinha tido nenhum videogame da nova geração, sabe? Comprei o Xbox com muito custo. Mas tu comprou. Coloquei ele lá. Não, mas peraí, tu comprou o Xbox 1, o primeiro. Era o Xbox ou o Xbox 360? Não, era o 360. Ah, tá. Eu tipo, pulei do PlayStation 1 pro 360, sabe? Uhum. E aí eu coloquei ele na Lan House e tava na segunda semana e eu tinha comprado o jogo do Born. Que tá sendo da hora, né? Ainda é da hora, vai. Uhum. E o moleque foi lá jogar, aí ele sentou, jogou durante 40 minutos, uma hora. Aí, cara, tipo, o videogame ficava de frente pra mim. Então o moleque ficava sentado de costas. Aí ele levantou, ficou sentado, assim, em pé na frente da televisão. Aí ele virou pra trás, olhou pra mim e falou, viu, eu não tô bem. Eu falei, o quê? Aí ele caiu pra trás com dois braços abertos em cima da TV do videogame. Pagou de Jesus. Aí ele caiu, bateu as testas, sabe? Bateu as costas, ralou inteiro. Eu falei, eu nem levantei, sabe? Eu pus a mão na testa e falei, puta que pariu, cara. Aí eu falava, meu videogame, filho da puta. Eu não cheguei no nível daquele molequinho. Mas eu pus as mãos na testa e falei, puta que pariu, sabe? Aí tinha uma galera na frente que levantou pra ajudar o moleque e levou ele pro hospital. Aí ele voltou no outro dia, eu não sei como o videogame não quebrou, sabe? Ele trincou o cantinho, mas continuou funcionando. Ele voltou no outro dia, aí ele olhou outro videogame e falou: o videogame tá beleza? Ele tá beleza. Ah, então hoje eu vou jogar computador. Ainda bem que tinha bom senso, né? Então, Space, Space é apelido do cara hoje, na época era Topeirinha, mas vamos lá. É. Porra, melhorou pra caralho, né? Vou checar a informação com o cara, né? No meio do cast ou qualquer coisa. Não, ele joga bola pego de dia. E hoje em dia as peixinhas, eu não perguntei ainda por que as peixinhas. Deve ser uma parada muito bizarra. Não, eu não sabia. É melhor não saber. Pergunta não. Ele te leva pro vestiário e te mostra. É, ele fala que antes era chupetão. Sim. Então, cara, quando eu era pequeno, né? Como eu falei, eu nasci aqui em São Cristóvão, lugar barra pesada, boladão de amor. Mas é um lugar que ensina muito pras pessoas, né? E nessa época, na minha infância, eu tinha uma rivalidade foda com dois irmãos que moravam aqui perto, na minha rua, na verdade. E eles receberam apelidos muito peculiares, né? Que, no caso, os irmãos se chamavam Topeirinha e Cara de Cu. Olha só. É maneiro. Cara de Cu é um apelido com uma palavra só. É uma palavra só, isso. Cara de Cu. Exatamente. Cara de cu. É cara deco. Isso. Caracu. Então, e o que acontece? Nessa época, né, a gente jogava muito contra no fliperama que tinha aqui em frente à minha casa, que na verdade ficava na garagem do vizinho aqui da frente. Então era muito bizarro, cara. Era tipo um espaço de, vamos botar aí, 16 metros quadrados, 4x4. Né? O que acontece? Ele tinha algumas máquinas, né? Acredito que tinha na época umas 3, 4 máquinas ali dentro. E uma delas era o Tekken, né? O Tekken 2. E a gente, porra, era rival foda, né? Principalmente eu e o Topeirinha, né? A gente tinha uma rivalidade foda, assim, a gente jogava muito com o Lei e ele jogava com o Lau, né? E a gente, porra, toda vez que pintava uma grana, a gente combinava o confronto e mandava ver. Então começou uma época de apostar grana, né? Tipo, eu peguei a grana de duas mesadas minhas, sei lá, R$20 e apostei com ele, ó. Quem ganhar agora é o fodão e não tem mais apelação, tá ligado? E vai ganhar o dinheiro do outro que vai ficar na merda, não vai poder esperar. Uma semana de lanche da escola, né? Não, R$20 era dois meses de lanche na escola também. Acabou. Era uma parada tensa. Então a gente apostou lá e tal, a luta foi disputada e o caralho e tal, mas acabou que eu perdi. Fracassei. E perdi o dinheiro pra ele, né? Fiquei guardando aquela mágoa direto, o moleque ficou me zoando pra caralho. Imagina tu ser zoado por um moleque chamado Topeirinha. A parada mais desgracenta do que pode acontecer com você. O pior é se soubesse que no futuro ele ia ser o Chupetinha, né, cara? Ainda, né? Só que o que acontece? O outro irmão também era muito zoador pra caralho, né? E o irmão dele ganhou de mim e ele ficou me zoando, e eu fui só guardando aquela mágoa, né? Guardando. E aí o que acontece? Depois, né, eu comecei a jogar mais o KOF 9.6, porque quando eu ia jogar com qualquer pessoa, o Tekken 2, ele chegava lá e me chamava de pato, era uma merda, eu ficava puto e ia embora. Aí eu comecei a investir mais em jogar King of Fighters, né, na época, 96. E nessa época aí, de vez em quando aparecia o irmão dele, o cara de cu, pra me desafiar, né? E mesmo esquema, a gente, não sei o que, vou ganhar e tal, e apostava, jogava e tal. Aí teve uma vez que rolou de eu conseguir R$10, assim, inteiro na minha mão. Caralho, que alegria. Vou apostar e vou humilhar o cara de cu pra acabar com a família dele, já que eu não consegui derrotar o Topeirinha. Com 10 reais. Família, né? Com 10 reais dá pra ficar o final de semana inteiro no FB. Com 10 reais dá pra destruir a família dos outros. E a família do Topeirinha e cara de cu merece ser destruída, cara. Então, assim, 10 reais era um preço pequeno pra pegar, né, pras possibilidades. E eu já tava bem treinado, né? Então a gente foi jogar. Também foi disputado pra caralho. Mas aí eu ganhei. E ele, porra, não tinha como me pagar, tá ligado? O dinheiro, ele falou que apostou comigo, mas ele não tinha porra do dinheiro. Eu falei, brother, se vira, cara. Tem dinheiro não. Eu falei, se vira, cara. Aí começa o dedo, ou a topa, onde vai? Rolou essa foi a mão em mim, assim que começa, né? Não rela em mim, não, meu irmão. Foi aí que ele virou chupetinho. Tira a mão de mim. É isso, chupetinho. Conta aí, Pombo, por que ele virou chupetinho? Não, eu já não sei, cara. Eu não quero, como vocês falaram, desculpa. De costas? Tu tá nervoso? Ele gaguejou aí. Mas assim, fora a pederastia, o que acontece? Ele tinha pra me dar ali um Tamagotchi, né? E que era chupetinha, pô. Claro, né? Vale a pena lembrar que Tamagotchi nessa época era artigo de luxo, meu irmão. É muito mais que 10 reais, pô. Hoje vende 5 reais do camelô. Exato. Eu comprei um pra Ninja Inimiga e ela ficou super feliz, nunca nem tirou a fitinha pra ligar ele. Que vale a intenção. É. E o que acontece? Ele me deu a porra do Tamagotchi em troca do dinheiro, né? E eu só de sacanagem, tipo, não cuidava da porra do Tamagotchi, deixava ele morrer cagado e ficava zoando que era o irmão dele, o cara de cu, né? Então eu ficava, toda vez que o bicho morria cagado, eu ficava zoando ele. Caraca, né? Tu era muito psicológico, hein, mano? Eu Eu tava com na rua. Tu era muito mal, hein, meu irmão. Tá vendo esse Tamagotchi que você me deu? Vou deixar eu morrer pra sempre todo cagado, seu menino. É um bagulho meio Dark Side, né? Todo, você vai ficar ressuscitando e morrendo de novo. O tempo todo, pra toda eternidade. Ou enquanto durar a bateria, né? Com certeza. Não, e aí, tipo assim, o problema deles não acabou aí, né? Porque eu era só um dos desafetos deles. Eles arrumavam problema com todo mundo, porque eles queriam tirar a marca da galera, né? E teve uma vez nesse mesmo fliperama, né, que eles arrumaram um treta com um cara lá, porque parece que ele ganhou do cara, e aí começou a xingar a mãe do cara, e o cara não aceitou, e eles começaram a embolar na porrada ali na frente do fliperama, né? Sendo que do lado do fliperama tinha um, tem até hoje, na verdade, o galpão, que na época era uma igreja, né? Eu não lembro qual igreja exatamente, acho que era a Igreja Universal. E o que acontece? O pessoal era muito ferreio, né? Então, se eles vissem qualquer problema no meio da rua, o pessoal saía de lá e tal, e falava, em nome de Jesus, para com isso! Não pode fazer isso, então, é o capeta! E o que acontece? No meio da confusão, né, um dos molequinhos aí tava explicando, ah, não, porque eles estavam jogando King of Fighters, e aí ele pegou o Yuri incorporado. O quê? Incorporado? Não! Que igreja! Caralho, mas levaram os dois malucos pra dentro da igreja e cara, juntou um mulão em cima deles pra tirar o capeta, mano. Só que o moleque falou, porra, Yuri incorporado, tá ligado? Porra, caralho, foi muito escroto, cara. Eu fiquei lá de fora rindo com os outros moleques. Com o seu Tamagotchi, né, cara? Rindo assim, com a mão em forma de Gigi, né? Aquela mão maligna, assim. Espero que não tenha sido aí que ele virou chupetinha. Chupetinha pro padre. Em nome de Jesus. É complicado. Aí era Yuri incorporado só? É, eu não lembro se eles tinham usado os três. Eu sei que o moleque falou alguma coisa, lá, lá, Yuri incorporado. Eu digo Yuri, assim, vocês falavam Yuri incorporado. Aqui tinha Yuri cansado, Yuri bêbado, Yuri drogado, Yuri bufante, era só assim, Yuri maluco, Yuri ninja, é sempre uns bagulho assim. Yuri maluco. Yuri maluco, claro. Então, vamos colocar no Google Yuri maluco, os resultados, né, cara? Vai ter muitos resultados. Então diga, Killerazos, em Resende, na sua cidadezinha, você ainda sente muita saudade de todas as lan houses, fliperamas, locadoras, bancas de jornais e afins que lhe proporcionaram uma infância de amante de jogos como nenhuma outra? Sim. Pessoas mandam e-mail pra concordar com você, eu discordar do seu sim. Ah, cara, eu não tenho saudade de lan house, cara. Espero que nunca mais volte. É que na sua lan house, a sua primeira lan house, não tinha uma loira gostosa que era atendente e dona do lugar. Ah, é. Não, mas... A loira gostosa era eu, né? Depois ela embarangou. Não, eu acho que sim, fliperama. É, lan house tudo bem. Lan house depois que veio internet e tal, não tem menor propósito. Mas, pô, uma coisa que eu tenho de objetivo de vida é na minha casa ter pelo menos um fliperama pra bater um contra, entendeu? Um fliperama de quatro pessoas, tá ligado? Pra zerar um Sunset Riders com a galera. Sunset Riders, é. Caralho, maluco, como é que eu esqueci essa história? Faz o insert depois. Pois aí, cara. É pra isso que servem os episódios, continuações depois. Não, cara, moleque em Cabo Frio, 6 anos de idade, cheguei lá, não conhecia ninguém, tava no apartamento alugado, na praia, né, aí, tipo, chegou assim, porra, ah, conheci um pessoal lá que era roqueiro, com 6 anos de idade, assim, conheci uma galerinha roqueira, que morava no prédio, e aí, porra, ah, vamos pro fliperama, vamos, aí meu pai, pago ficha pra todo mundo, cara, zeramos os Simpsons, cara, Simpsons naquela... Era aquele jogo que você só zerava em aniversário de neguinho no Play Center, que tinha crédito infinito. Crédito infinito, é isso que eu ia falar, hein, brother. Caralho, teu pai bancou aí uma diversão eletrônica de várias pessoas. Ele podia ter te comprado um arcade, cara. Não, pô, foi irado pra caralho. Mas beleza, fechamos. É isso aí. Então, se você tem suas histórias de lan house, suas histórias de fliperama, suas histórias de locadora, por favor, mandem para o nosso e-mail. Qual é o e-mail, LK6? Você lembra? Puta que pergunta. Vamos mais imbecil, né, cara? Não, não lembro, cara. Faz um momento. Nunca mandei e-mail pra vocês, cara. Aí, eu lembro do e-mail, e inclusive eu mandei e-mail pro Baixo Frente Soco no episódio 100 e ninguém leu, beleza? Tô muito triste com isso. Caralho. Muito, muito triste, muito triste. Então, vamos fazer um teste. Fala qual e-mail que você mandou pra gente ver se é o certo. Eu gosto de jogos, @baixofrentesoco.com. E tá certo, e vocês não leram. Caralho, eu tô muito triste, cara. Olha só, que bonito. Faz comigo, tem que ler meu e-mail, cara. Pô. Agora se eu pergunto, você não lê nem do cara que ajuda a fazer o podcast? Imagina do pessoal que ouve só, né? Agora a gente tá numa vibe muito nova, LKC. A gente tá lendo e-mail só de quem manda foto de mulher pelada. É só isso, cara, que tem que fazer. Pô, demorou, moleque. Parece um bom plano. Beleza, deixa eu ver aqui. Silvia sente. Tranquilo. Então, acesse o Twitter, né? Não o Ilapso. Cara, tô dormindo aqui, mano. Então, acesse o Twitter. twitter.com/baixofrentesoco, facebook.com/baixofrentesoco, twitch.tv/baixofrentesoco. Tem mais alguma coisa que é a Steam Community barra... Já voltei a dormir, não sei. Ah, fui convidado hoje. Estou honrado pra comunidade agora do Baixo Frente Soco. Convidado hoje. Quem me convidou? Olha só. Não eu sei. Não sei quem me convidou, não. Eu não fui convidado. Caraca, que vacilo, hein? O que eu tô fazendo aqui? Então, Juninho. Oi. Eu não fui convidado, cara. Eu acho que vocês... Viu? Tem como remediar isso aí. Eu vou te convidar, LKC. Deixa o Juninho fazer o jabá dele. Faz o seu jabá. Então, galera, se vocês querem ouvir um outro podcast legal, Beat Studio sai amanhã, sábado. E eu tenho aqui o amigo Ninja Minigo. Olha só. Minigo, ó, que da hora. Lendo e-mail comigo no final do podcast. Que, tipo, era só ele no Skype, tava online. Eu chamei ele lá. Eu gosto de pensar que o Juninho me chamou porque eu sou um cara maneiro, não porque eu era publicado. Não, tô brincando, cara. Eu chamei você porque você me chamou aquele dia, então foi tipo. Mesmo assim, foi muito divertido. É um jogo de comadres, então. Troca de favor. Aí sábado vocês ouvem ele, segunda vocês ouvem a tanguinha corte. Olha só. Aí. Aí depois você perde o F0 dele. Aí. Eu vi, tem lá no Phoenix Down, vai sair. E ou no violandesbeats.com.br também tem o YouTube. É isso aí. Muito bonito. Agora, Bode. Oi. Qual o podcast que o Bombo participa também, junto com você e com o nosso grande amigo Card Captor? Pluff. Ao contrário desse programa que eu não participei, lá no podcast de Tanguinha, no site www.tanguinhacor.com, sai toda segunda-feira um podcast genérico e maluco. É. Aliás, essa segunda vai sair um programa com o Arara e o Daigo. Olha só, é uma grande família. Então é isso aí, LK6, tem algum jabá que você quer fazer? Quer falar da... Não, cara, eu tô... Tá procurando emprego aí? Que tá... Não, é, mais ou menos. Estamos querendo bolar um negócio legal aí, justamente. Fiquem ligados aí, quem sabe aí vocês não vão ver os vídeos meu no YouTube aí, trabalhando no ramo do entretenimento. Olha só no RedTube, né? Pode não, ser. No YouTube, não. Não. Então, esses ainda não. Se quiser, eu passo o contato chupetinha pra você, cara. Opa! a gente pode fazer um negócio. É isso aí, diga abraço, quilerazos. Abraço! E você que vai no Video Games Live no dia 20, lá no Vivo Rio, prepare-se, você pode encontrar o pessoal do Baixo Frente Soco, tirar uma foto com a gente, e se gabar na internet. É verdade. Eu vou no Video Games Live em São Paulo também. Vocês são no Video Games Live, brother. Eu sei. De novo? A gente vai no... Esse ano eu fui jurado, cara. Olha só. Caralho. É isso aí. Abraço e até amanhã. Então, Video Games Live. Aí, vocês falando de bandido, de mendigo, o cara parece mendigo dentro da house. Para, para. Opa, o que houve? Só que tá tocando o ar da minha inimiga aqui. Eu aí que eu não vi. Heavy Machine Gun! Né, ele tava com a gente na Lana House e aconteceu. Caralho, peraí, rapidão. Deixa o goleiro do Flamengo, eu troco um bolo e tudo aqui no gol. Espero que não seja uma gíria. Não, é sério. Não, é... Não, realmente. Não valeu, não valeu, não, não valeu, não. Felipe aterrizou dentro do gol com a bola. Parabéns. Com a bola, foi muito bizarro, cara. É apelido do boy que mora na casa dele. Se demole, ele falou que não entrou, hein? Levantou a mão. Ah, não valeu. Não valeu. Deixa eu falar. Armor Piercer! O Glerazos! Mas eu só quero é ser feliz, é entrar na lan house que eu escolhi. E ter você. Peraí, pode gravar. Funkeiro que merda. Pode gravar? Vamos lá. Mas eu só quero é ser feliz. Tomar no cu! Caralho! Caralho, mais um feio, por favor. Mas eu só quero é aptidão ser... musical. Porra. Mas eu só quero é ser feliz. Entrar na lan house que eu escolhi. É, isso, e poder assim mesmo, orgulhar do headshot que eu tenho naquele mané. Não rimou porra nenhuma, se for. Adoado. Que verdade. Foi mal, mas já todo mundo rindo. Não deu pra pegar quase nada que você falou. Vou pedir pra você falar. Ha ha ha ha!